Pizza Hut, só Pizza Hut, é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Ah, e aí? E aí, pessoal, beleza aí? Fazer e aí? Muito bom, e aí? É isso aí. E aí? Agora esfriou pra valer em São Paulo, hein? Belo comentário, hein? Quem não fez o ano passado vai fazer esse ano, mano. Comentários de elevador. É mais fria, cara. Com certeza. Não é em Pretzel? É, de elevador. Foi bem essa. Comentários aí, de elevador. Ô, vai chover. Ou de táxi, né? Não, mas táxi, Uber, não, mas peraí. Sei lá. É que geralmente no elevador são conversas superficiais que não acrescentam absolutamente nada. E no táxi? A minha informação. Ela é plausível. Ah, sombra, você informou que tá frio. Não, tá muito frio, porque essa madrugada foi a mais fria do ano. É verdade, 7 graus. Inclusive nos últimos anos também, sim. 7 graus agora? Fazia sete tempo graus. Que eu não via São Paulo com 7 graus, quanto? Cara. 7 graus. Ah, é tão frio graus, que os caras não vêm nem graus. Retirar prêmio. É mesmo? Os caras não vêm nem retirar prêmio. Economiza os prêmios, sabe? E segundo a Maju, vai a semana toda. Sabe? Ah, Maju é legal. Qual a mulher do tempo que você mais se apaixonou na sua vida, RG número 2? Me apaixonei não, mas algumas... Você é o tipo do cara que se apaixona por pessoas que você nem conhece. Você tá totalmente equivocado ao meu respeito. Mas a Maju é legal. Maju, cuidado. Maju é bacana. O velho é um perigo. É top, Maju é bacana. Maju Patrícia é Poeta, quando fazia... Agora a Patrícia entrou num... Mas Patrícia Poeta parece uma senhora. Não, ela entrou num regime aí, cara, que ela ficou só com a cabeça. Regime militar, cabelo, né? Porra, tá... Ficou ruim. Regime militar. Esse é o melhor regime que tem pra fazer. É virou um monte de osso, pô. Como é que é esse regime? É isso! Vira pra lá! Ô, Sombra, tem aquela funcionária que trabalhou aqui. Hoje ela tá. Isabela. Isabela Camargo. Isabela é gente boa demais. Isabela Camargo, trabalhou aqui na rádio. Você vê que passou pela energia, você virou um sucesso. Passou pela energia. Passou pela energia? Passou, opa, ela virou um sucesso. Ela tá onde? É pra as pessoas saberem. Na Globo, pô. Ah, é? Globo, uma... Global. Virou Global? Ela gastou uns 30 pau ali. Ô, Rudy, Global. Mas peraí. Não, eu não sou mais. Você namorou com ela foi. No período aqui? Foi. Mais foi. Peraí, mas alguém namorou com ela no período que ela esteve aqui? Não, Jimmy. É nada, velho. Foi mentira. Jimmy, você pegou? Bento! Pegador Shadow, né? Shadow é pegador. Pega uma por dia aí. Bento! É melhor. Você tem aqui o jogo. Você viu quem foi? Bento, vamos aí. Segue o jogo. Bento! Vamos aí, começou você mesmo, Bento? Peguei não, mano. Você que deu raios e trovoadas ali. Tá parecendo o Ricardo Oliveira, é só bola pra dentro. É. Pô, tá louco, mano. Fala aí, ó, de nós, ô Bento. Comigo é vinho e madeira. Como é que é, Jimmy? É vinho e madeira. É, tá nessa daí. Vinho e madeira? É. Tá nessa, né, agora, né? Ô, Domênico, até que enfim, cara, eu vou falar que até que enfim? Fica até que enfim? Eu falo pros caras, eu sempre falei. Que até que enfim? Gabriel Jesus é centroavante. Onde ele vai jogar amanhã? Centroavante. É no meio, fazendo gol, mano. Mas não tem estatura pra isso, olha, hein, velho? Olha. Ele é centroavante. Não, ele não é centroavante. Ah, mas você não dá pra comparar o Romário com o também não Jesus, tem, velho. Ele não é centroavante. Também... Mas vai ter variamento. Vai ter variamento, Jojo. Você lembra que quando... Aí, olha aqui, ó. Quando o Marcelo colocou ele como centroavante, ele não ia bem. Eu acho que ia bem, velho. Não. Ele não foi bem. Quando ele colocou ele na... Aí ele mudou ele de posição, ele... Mesmo. Aí foi. Mas vai ter variamento, Jojo. Se eu fosse o Cuca, eu não arrumava essa confusão. Fusão com o Domênico. Você escalar jogador onde o Domênico não concorda. Ah, pode até escalar e dar certo. Aí não ganha o jogo? Meu Deus. Mas vai ter variamento. O processo de fritura começa. Não é fritura, não. Eu gosto do Cuca, eu sempre quis amanhã... o Cuca no Palmeiras. Eu acho que ele ainda. Enfim, Domênico. Você sentiu agora... o cheiro de óleo aí, velho? Não, não tem óleo nenhum. As carretas estão estacionadas por aí, hein? Estão estacionadas, mas não tá... Não, estão estacionadas por aí. Ó, RG, cutucou isso aí, RG. Não, não sei, pra onde chupar mesmo, essa trouxa. Ontem tava estacionado perto de Itaquera, agora. É? Que se parar, então ó, chega logo, logo. Você não ouviu, eu criticando aqui meu treinador, não. Olha, então... Eu só estou dizendo... Carreira. Só estou dizendo... Imagina que não ganha título há 5 anos. Só estou dizendo... E não é o meu caso, não sei quem é. Nem o meu. Que burrinho esse aí, falou do São Paulo agora. Nem o meu. O Santos nem o meu. Falou da Lusa. Agora em dezembro, não sei. Nem o meu. Em dezembro também. Ponte Preta, pode ser a Ponte Preta. São Paulo ganhou o último quando? É, mano, acho que isso aí dezembro de 2012. Faz um tempinho já. Mas não são 5, só fazer conta. Não, sim. Olha, não ficou bravo, hein? Eu não sei o que ele tá na categoria 22, né? Ué, eu não insinuei nada contra ninguém. Tem inúmeros times do futebol brasileiro. Times de 5 anos, não, mas aí. Tem Ponte Preta, que Portuguesa. Ponte Preta não ganha mais de 100. Então. Eu não insinuei nada contra ninguém. No futebol brasileiro, você enche a mão, Domenico Gatto. Aliás, as duas. Com times que não ganham nada há 10 anos, cara. Dá um tempinho, Ivan. Ah, ai, que é grosso, que essa grosso. Foi, foi a medrada vamos Vieira, hein? Ô, Lolo, peraí, ô, Lolo. Ah, nós aí. Ô, Lolo. Que Lolo? Vai, que Lolo? Quem que é Lolo? Lolo. Zozô. Gosta de Lolo. Oh, vai ter, vai ter variamento. Vai jogar, ora o Beto Guedes. Ora vai Guedes. O Roger Guedes. Ora o Gabriel. Ora o Fabrício. O Roger Guedes. Pode jogar amanhã também. Eu tô com um cara de mecânico da escuderia lá, não. Tá, vai, você tá bonito hoje, é viu? 60 mil dólares cada mecânico. Aqueles mecânicos. Ganha? Você tá louco que ganha isso aí? 60 mil dólares. Ganha. E ganha um passe lá no. 60 mil dólares mês? Não ganha. E ganha um passe lá no Barrama, né? Não, ganha nada. Bom, isso eles vão. É. Quando chega no lugar, então, eles vão. É trocar o óleo, né? Eles vão trocar o óleo. Mas é você que é toda pura ou só bisca? Não, mas eu acho que ai, vai. Que grosso. Fala, olha, xingou a avó. Que foi? Xingou a avó. Ela que é toda pura, falando de trocar óleo no barranco. Tô brincando. É, mas vovó é. Mudou a tonalidade. Tô brincando. Mas ô, vovó, ele deve fazer aquele remanejamento, como ele tá fazendo com o time. É, vai o Beto Guedes. Mora vai pra lá, mora vem pra cá, não é verdade? Ele tá fazendo que nem o War. 3 contra 1, e tal. Ah, 3 contra 3. Entendi. É isso aí, Domingo. No War, quem atacava. Quem defendia, o empate era da defesa. Lembra disso? Foi o primeiro brinquedo que eu dei pro meu filho quando ele tinha 3 anos. Foi? War. Ele vai aprendendo como é que é, tá ok? Porque um dia você vai precisar usar. Entendi. Boa. Vai, fala das manchetes. Acabou, vamos pra acabou? Aqui agora. Acabou? Continuando com as manchetes do estádio, vamos oferecimento da Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Tricolor tem mudanças aí contra o Coxa, né? Alguns jogadores vão ser poupados pelo desgaste das últimas partidas. É, né? Por exemplo, o Bruno, o Lugano, o Ganso, o Caleri. Esses daí vão ficar fora. Concordo, por mais que às vezes o torcedor pense, puta, mas olha, vai jogar com um time misto, tem que ganhar ponto, mas acontece que você começa a entrar num processo de desgaste dos jogadores, em que você pode depois trazer problemas mais sérios. Exatamente. Vamos supor que você vai lá, desgasta os caras em Curitiba, porque você vai jogar na casa do adversário, mesmo sendo Curitiba, quando eu falo assim mesmo, não é diminuindo, mas não é um galo, né? Mas vai dar correria, vai dar cansaço, vai dar canseira, então você precisa preservar, pensando no desenvolver do resto do campeonato. Por exemplo, amanhã Centurion, Lucas Fernandes e Kelvin será o ataque. É, cara. Ataque rápido, novo. É verdade. Verdade. Deixa eu ver quem mais aí eu tô vendo Kelvin aqui. Tem um pulmão tô vendo caramba, online. Aliás, o Estádio 97 é um programa que todo mundo ouve e vê, né? Porque você pode ver também através do nosso site, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. A possível escalação tá na tela. A gente vê aí, olha, o Lucão na zaga. Sai da frente da tela, o pato de cachorro urso aí, sai daí. Olha, Auro na lateral direita, o Matheus Reis na esquerda. Olha, o Matheus Reis é um menino que eu boto fé que ele pode crescer o futebol dele. Thiago Mendes, Wesley, dupla de volantes, ok. O João Schmidt, pensei que ele já estava apto aí. Kelvin, Lucas Fernandes, Centurion e Allan Kardec. Agora, hoje, eu tava vendo o site spfc.com.br e tava vendo uma postagem aqui, aí eu não sei se isso tá é boataria, se tem algum fundo de verdade, que poderia estar acontecendo uma troca entre Cruzeiro e São Paulo, Kardec por De Arrascaeta, né? Então, não sei se De Arrascaeta, quando ele veio pro Cruzeiro, ele veio como uma boa promessa do Uruguai, não é isso? Notícias dão começou conta. Até bem no Cruzeiro, mas depois caiu no esquecimento. Notícias dão conta hoje de que o São Paulo negou isso, não aceita, diz que vai recuperar o Allan Kardec e não quer fazer essa troca aí. Tá certo. Tá bom. Olha, se recuperar o Kardec, porque é pagou, ótimo. Porque pagou caro pelo Allan Kardec. 14 milhões de reais, né? Mas na boa, RG, tem jogadores sombrar aqui e não adianta você continuar insistindo porque vai dar murro em ponta de faca. O Allan Kardec, ele não tem, talvez, hoje a motivação para jogar no São Paulo. É, a torcida já não tem paciência com o Allan Kardec. Tem horas que é melhor você largar e respeitar o prejuízo até ali do que tentar insistir com alguma coisa que você sabe que não vai dar certo. É, uma coisa é você insistir com o Ganso, que você fala, um jogador tem qualidade, tem de onde tirar. Agora, Allan Kardec não é muito mais do que isso, né, cara? É que ele teve uma boa fase no Palmeiras, de fato, ali ele deixou saudável. Acho que o Kardec, ele no não Vasco é... ele foi bem, mas... O Kardec não é um grande valor individual, ele é um grande valor dentro de um contexto, de um time bem treinado, onde ele faz aquela função de botar a bola pra dentro, lá como centroavante. Eu acho que só o fato do cara não ser perna de pau já é uma grande vantagem. Mas olha, mano, eu vou te falar uma coisa, cara. Sim. Será que o Kardec que tá lá, ele é pior, ele é pior do que o Ítalo que veio agora? Será que não é melhor tentar recuperar o Kardec? Eu vejo o Ítalo hoje mais titular do que o Kardec. É mesmo? Se não puder jogar por qualquer motivo o Caleri, eu tenho certeza que o reserva imediato vai ser o Ítalo, não vai ser o Kardec. Bom, ele foi feliz no verde, né? Sim. Eu também. No Santos, ele jogou bem. Foi bem. No Vasco ele foi bem também. No Vasco ele foi bem. É, ele começou no Vasco. No Vasco foi questionado quando começou. Ele fez o gol lá que rebaixou o Corinthians, que ajudou no rebaixamento? Ajudou no lacrado, né? Ajudou. Ajudou no rebaixamento, sim. O jogo que rebaixou o Corinthians. Não, mas o jogo que rebaixou o Corinthians foi na Arena, lá no Grêmio. Lá. Não, mas não era nem Arena, era o Estádio Olímpico. Mas colaborou muito com o rebaixamento. Ali sim, porque se o Corinthians tivesse vencido o Vasco naquela oportunidade, aí o Corinthians não dependeria de ninguém. Ele escaparia por conta. Mas ele não é bom porque fez esse gol. Aí teve que tirar o resultado contra o Grêmio. Mas ele teve uma boa. Não, ele não é só bom porque fez esse gol. Não, é verdade, claro, óbvio que não. Eu tô falando o seguinte, cara, que eu acho que assim, porra, tem que parar de chegar e perder jogador que depois vai se dar bem em outro lugar. Se... Pô, é o Casemiro, é o Arouca. Olha, o Michel Bastos, se dependesse de muitos aí, ó, tava longe aí, e foi fundamental, vem sendo um bom jogador no São Paulo. É, eu não sei, mano, é com relação... Não, mas 14 milhões, você tem que preservar os 14 milhões, tentar recuperar. Com relação a essa notícia que você tá dando, Sombra, com relação do Cruzeiro, então, que você leu, pode até ser, né, que de repente, sei lá, a diretoria do São Paulo até faça isso, ou esteja falando isso pra disfarçar, pra não botar fogo. Mas é uma possibilidade também dele continuar. Agora, se fosse lá no Cruzeiro, eu tentaria, talvez, se fosse uma questão de troca, eu não sei, mas de repente, será que não era questão de conversar sobre aquele Mike, lateral direito? Entende, mano? O Mike, ele se destacou mesmo aí o ano passado, né? Que ele fez algumas partidas, aliás, não só o ano passado, o retrasado já jogou também. É, então. O ano passado, acho que ele teve uma lesão e não jogou tanto. Porque o Lucas chegou lá pra jogar, né? Porque esse tal de Arrascaeta aí, velho, se os caras já estão querendo... O Mike, né? ele tinha entrado no lugar do Ceará, que era o lateral direito titular. Aí depois que ele assumiu a titularidade lá, ele não saiu mais. Esse moleque é bom de bola mesmo. Mas hoje não é mais titular, hoje faz tempo. Hoje não é mais. Muito bem, esse é o Estádio 97, no oferecimento de Dutra Máquinas. Meu time tá precisando de reforço. E você, tá precisando de reforço aí na sua oficina caseira? Porque geralmente o pessoal tem sempre uma pequena oficininha, né? Ou uma maleta de ferramentas. Quem precisa de ferramenta tem que ir na Dutra Máquinas. Lá você encontra de tudo, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker te leva para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você vai poder viajar para Barcelona, linda Barcelona, e assistir a esse grande time, o timaço. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt, cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Mas corra, a promoção é válida só até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo. Uma delas é na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, em Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas... É na Dutra Máquinas. Deixa eu botar a furadeira aqui no crânio do Dodô. Ei. Nossa, porra, velhinho! Que cheiro! Pesteou, hein, velho? Nossa senhora! Caraca. Esse é o Estádio 97. Olha, quem ligar dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer nessa sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Tá bom, seu bem? Olha aí. Vamos ao Santos agora. É. Santos. Go! Esse é azedão, hein? Azedão, olha lá, você, tá, você tá muito ácido. Acertei aqui o... No Twitter também dá uma maneirada. Ô, ô Azedão, você viu que... Oi. Azedão, você viu que boa notícia? É, qual que é? Tem um boato aqui que diz que, antes do seu Bento falar, antes que o David Braz anda plantando árvores. Vai que o cara descobre, né? Tá plantando o quê? Árvore. Árvores. Vai que o cara descobre, né? Descobre o quê, RG? É uma nova possibilidade. Uma nova função. É, uma nova profissão. Gosta do David Braz, RG? Dá dinheiro uma isso. Olha, não sei. Sim. É o melhor jogador da zaga do Santos, RG. Tá... É o que vem. Mais a gente tá mal, né? Você tá tirando o sarro da minha cara. RG. Eu não sei que é o RG queima mais. Se é o David Braz hoje ou foi o Edu Dracena ontem. Pô, o David Braz hoje tá parecendo o pescoço do Tevez, cara. Quer trocar pro Lucão? O RG queima o cara. Olha! Ah, não, mas o de olha, você, olha. O David Braz já é velho. Nossa, não, ainda tem vale a primeira proposta, quer? A gente ainda tem como enganar o português. Aí. Vale a primeira proposta, quer? Não. Mas o negócio é o seguinte, aí, Gê. Amanhã, 19h30, no horário de Brasília. Lá em Figueira. Lá em Figueira. Lembrando que o Lucas Lima, né? O puta, Carlos parada, Oliveira, parada dura, hein, velho? Parada dura amanhã. Amanhã o ataque do Peixe, principalmente, vai ser o Paulinho e Joel. Meu Deus. E muita oração, né? Paulinho, Joel e muita oração. Exatamente. O problema é o seguinte, gente. O Figueirense, né? A gente fala, vai ser parada dura. Não vai. Figueirense não vai disputar o Campeonato Brasileiro. Não vai ser certamente campeão brasileiro esse ano. Mas o começo de campeonato para esses times, e jogando em casa principalmente, é a vida dos caras, velho. Né? Porque o problema não é ser campeão. O problema é não cair. O problema é continuar na competição. Então, é parada dura, sim, né? Mas vamos torcer. O vamos Gabigol ver. Não joga, não? Quem? Gabigol? Olha, ele já foi pra... Já se apresentaram, né? O Gabigol né? foi pra seleção? Aí, isso é absurdo. Já apresentaram, né? Lucas Lima, aí, Gabigol... Tá ih, velho! E o... com o time do Santos. E o Ricardo Oliveira foi cortado, né? Porque não conseguiu se recuperar da lesão, né? E... É, olha, o Santos, eu acho que tira... Ó, toda rodada o Santos vai ganhar pelo menos um ponto. Por quê? Ah, porque mutilaram o Santos, pô. Todo jogador bom. E tiraram os... Pô, é sacanagem. Mas o São Paulo foi mutilado também. Que tiraram o Rodrigo Caio e nós vamos ter que jogar com o Rodrigo Caio, só de brincadeira. Viu, Zedão? Rodrigo Caio. Ah, pô, Rodrigo Caio tirou o David Braz. E nessa... Viu, Zedão? Essa próxima fase aí da Copa do Brasil, o Santos joga todos em casa. Decide em casa, viu? Por quê? Até a final? É, já saiu... Foi saiu ontem o sorteio. É Santos, Botafogo e tem mais um time aí que joga... Joga até a final, essa fase. É, essa fase. Ah, gente. Então não são todos até a final. Não, todas fase. Dessa fase. Não se ele joga em casa. Não é que acho que são quatro, cinco nossa. Jogos. Não sei se for como avançando. Assim? Copa não, do Brasil? Você tá louco? É mata-mata? Como que é fase? O confronto, RG, é só única e exclusivamente pra esse adversário agora que o Santos vai pegar. Não é para as próximas fases. Daqui a pouco vai entrar os times que estavam na Libertadores, o Corinthians, o Mas Pérez, lá na frente, né? Não, Corinthians só vê direito, né? Entra agora aí nas oitavas. Ah, entra nas oitavas? É, São Paulo, Grêmio. Não sabia que eles entravam agora. Não, São Paulo acho que não vai. É só apurar certinho, né? Vai entrar. O São Paulo não vai entrar, né? Na Copa do Brasil, não vai não. Esse cara agora, velho. Ah, o São Paulo tá na Libertadores. São Paulo tá na Libertadores. Ah, tá. Não tá, mas já vai sair. Não vai. Mas vai mais uns dois meses ainda. Há dois lá meses, ainda. Isso, dois meses, boa. O São Paulo... É, julho, então, né, que volta. Final é julho. RG, o São Paulo na Libertadores sai igual assaltante na lotérica. Tá lá dentro, mas já tá pra sair. Não. Ó, pera aí, o São Paulo vai pegar um bom time e também não vai pegar o Barcelona. Calma lá. Olha, mas seu Maicon... E pra completar, viu? Sim. Pegou Maicon o Copete lá. Contratou o Copete. Fechou o Copete. Ponta direita. Corre muito. Copete. E os Santistas estão torcendo pro São Paulo eliminar logo... O Nacional lá da Colômbia. Ah, sim, lá, quanto mais cedo. Desejo, não, senhor, fala por você. Ô, Sombra. O quê? O que acontece isso aí? Ah, eu quero o jogador. Lógico, o jogador é do Santos, né? Você responde a pergunta dele. Ah, mas tudo bem. O fato do São Paulo passar agora não significa que será campeão, pô. Entendi. Ué, entendeu? Então, mas chegar numa final é uma boa, hein? Não, mas é que tá. Supondo uma situação aqui, Sombra. São Paulo hoje ele tem que assistir, inclusive você que é São Paulino também, o Mota e todos os São Paulinos aí. Assistir o jogo ali do Independiente Del Valle contra o Pumas. É hoje? É. O Independiente Del Valle ganhou jogando em casa no primeiro jogo por 2-1. Isso. E eu acho que o Pumas hoje reverte o quadro e vai classificar e vai passar para a próxima fase. Vou torcer pro Pumas. Pro Pumas, o RG número 2. Se o Pumas passa, seria mais legal pro São Paulo. Pro São Paulo ou pro Atlético Nacional. Porque pode perder que vai continuar, né? Lá, vai disputar o Mundial. Se campeões, eles já vão disputar o Mundial lá no final do ano, mesmo sendo vice, sem ganhar a Libertadores, porque o time mexicano ele já vai para um outro torneio. Que é o torneio da CONCACAF. Sem contar que, mesmo o Pumas tendo feito talvez a segunda melhor campanha da Libertadores, RG, se pega o São Paulo, se pega o Atlético Nacional, não tem jeito. Eles teriam que decidir fora de casa de qualquer forma, porque o Atlético Nacional foi a melhor campanha. Mas o São Paulo, em termos de campanha, ele ficou atrás do Pumas. Mas pelo regulamento, o segundo jogo seria sempre aqui no continente sul-americano. É escroto. Ou seja, o São Paulo decidiria em casa, isso, mesmo não tendo feito uma melhor campanha do que o Pumas. Pumas! É muito Pumas! E eu acho que é o que vai acontecer. Mas o Pumas é capaz de passar. Olé. O regulamento da Libertadores é uma coisa escrota. É um lixo. Né? É. A única coisa que eu acho legal do regulamento da Libertadores é com relação aos times que se enfrentam nas oitavas. Que é aquela colocação. Isso eu acho melhor que a UEFA, por exemplo, que é sorteio, mano. Por exemplo, o que fez a melhor campanha pega o que fez a pior campanha. Isso é legal. Isso não, eu gosto bacana. Mais de sorteio, eu acho mais legal. Mas não, sorteio você pode pegar dois times fortes. Então. Dois bacana, times saem em primeiro. Mas nunca chega, né, Domênico? É engraçado que mesmo acontecendo isso na UEFA, chega sempre os grandes na final. É, porque lá os times maiores são cabeça, muito mais bem estruturados. Não, não tem jeito. Aqueles times bem... O Barcelona, Real, o Bayern, sempre estão lá na semifinal. Quando chega nas quartas, sempre geralmente... dois, três times são os melhores. Não tem jeito. Quando chega nas quartas de final, geralmente são os melhores, são os grandes. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece? O Extra é gol! Ah, Coringão, mano, aí, Coringão. Mano. Ouviu as suas... Ureu a popó. Exatamente. Tite ouviu atentamente suas explicações nos últimos dias e vai mexer. Sim. É, por exemplo, veremos no meio-campo o Christian... No lugar do Elias, que foi para a seleção. Exato. O Bruno Henrique vai jogar um pouco mais adiantado. Né? E o Luciano no lugar do André. Então, cara. Isso aí o time. Aí, a sua pressão deu certo, mano. Ó, só para passar aqui mais ou menos como é o time, vai ser o Walter, né? O Fagner, o Felipe e o Wilson. Que entra no lugar do Balbuena, que também foi para a Copa América. O Wendel, aí Christian, Bruno Henrique, Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme... Luciano ali, um pouco mais recuado, enfim. Então, Bento, minha pressão surtiu efeito, mas naquelas, não foi totalmente aí da forma como eu gostaria. Eu acho que no meio-campo do Corinthians hoje, você poderia testar ali o Christian, sim, mas eu acho que na segunda opção ali, aquele volante que sai um pouco mais pro jogo, deveria ter talvez a possibilidade o Maicon, ou então até mesmo esse Camacho. Não dá pra ter o Bruno Henrique, por mais que você diga, mas agora o Bruno Henrique vai voltar a atuar na posição que é de origem dele, que é de segundo volante. Mas o Bruno Henrique tá mal, cara. Tecnicamente ele tá mal. O Bruno Henrique, ele não marca. O Bruno Henrique, ele não consegue acertar passes bobos daqui na porta do estúdio. Então, acho que o Tite, ele precisa rever esse conceito com relação à titularidade do Bruno Henrique. Porque eu acho que dentro do elenco do Corinthians tem jogadores que seriam melhores opções do que ele próprio. Então, acho que o Tite, ele tá panguando nesse setor aí. Com relação ao ataque, meu Deus, um Cone ou um André, eu prefiro um Cone. E o Luciano, agora, ele vai ter a possibilidade de mostrar serviço diante da Ponte Preta. Que é um time também que não é nada do outro mundo. Jogando em Campinas é um time um pouco mais perigoso. Mas jogando fora de casa aí, apesar de complicar o Corinthians em alguns jogos, aí a Ponte vem aqui e sempre enrosca contra o Corinthians. Mas o Corinthians, ele tem a obrigação, repito, a obrigação de vencer esse jogo. O Corinthians, ele não pode mais perder pontos idiotas igual perdeu no domingo. Corinthians e quem? Ponte? Corinthians Ponte e Ponte agora. Onde? Anota aí, na empate. Mas, ô Sombra, o negócio é o seguinte, não é empate não, cara. O Corinthians, ele tem a obrigação de vencer na arena, cara. Não tô dizendo que não tem obrigação, tô dizendo que eu acredito que vai dar empate. O primeiro jogo até aceita, se o Corinthians ter jogado mal, tudo bem, você fala, mas pegou o Grêmio. O Grêmio é um time tradicional do futebol brasileiro, e é um clássico. Então você fala, beleza, jogou mal, ok, mas na próxima partida a gente recupera. Aí você vai jogar em Salvador contra o Vitória, se fosse o Vitória de outros tempos, Domênico Gato. De outrora. Até você pega e fala, pô, beleza, os caras estão ali, tipo, com time qualificado e tudo mais. Mas não tem, velho, não tem. O Corinthians, ele pegou aí 3 pontos do Campeonato Brasileiro e desperdiçou, colocou no ralo, tá certo? Colocou na privada e deu descarga. Então agora precisa começar a pensar, se quiser ganhar o título, Domênico Gato, em vitórias. Porque o Corinthians, ele tem elenco suficiente pra brigar pelo título brasileiro. Mas pensa como um ano de reformulação. Reformulação cátio, velho. Pensa como um ano aí pra ficar vendo futebol. Não é, né? Exatamente. Vamos aí, Luciano. Agora a honra, hein, velho. Já que tá tendo a chance aí, faz gol. Deixa comigo. Estamos no meio do ano, os caras estão falando em reformulação. Aí chamou o Luciano tá loucura, aí. Loucura, é loucura. Não é você, amor. Ô, Sombra. Rapaz, diga. Vou dizer uma coisa pra você, viu? A situação tá difícil, hein? Tá tudo caro nesse Brasil. Olha, outro dia fui comprar um troço caro pra dedéu, não dá pra comprar mais nada. Acho que vou pedir um aumento pro Zé, pro patrão aqui, viu? Ah, olha, uma maneira mais fácil de você colocar uma grana no bolso sem ter que falar com o Zé. Opa. Mais precisamente, anote aí, Dodô. Você pode colocar 100 mil reais no bolso. O que você acha? Peraí, 100 mil reais? Não, peraí, manda esse troço. Como é que eu faço pra ganhar? É só É só você mandar um SMS com a palavra GOL pro número 22030 e pronto. Você já concorre a 100 mil reais sem pagar nada por isso. É, peraí, não. Se eu mandar GOL para 22030, eu ainda posso experimentar de graça o antivírus também, não é isso? É isso mesmo. Você experimenta grátis o melhor antivírus da sua operadora. E ele não deixa seu smartphone lento não, hein? Porque às vezes tem um negócio por aí que você baixa, às vezes o smartphone fica muito lento. Você baixando esse antivírus, não fica lento não. E ainda te dá a chance de concorrer a uma bolada de 100 mil reais. Então, atenção, Dodô, e ouvintes do Estádio 97 que querem concorrer esses 100 mil. Basta você enviar a palavra GOL para o número 22030. Você vai receber um antivírus para o seu celular, tá bom? Gratuitamente. Sensacional. Hein? Exatamente. Seu smartphone vai ficar protegido e você concorre a 100 mil reais. Aí é moleza, pô. Tá louco. GOL para número 22030. Moleza. Estádio 97. Que também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Estádio 97, oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Aliás, olha, quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Também dizendo, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E falando, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mais um detalhe, Bá. Sim. Atenção a todos os ouvintes e os nossos amigões aqui, colegas do programa, amigos do programa, olha que bonito. Amigos. Mais que colegas, sim, amigos. Amigos é melhor colega que colega, é falsiê pra caramba, colega velho. Eu não ligo pra você. Colega é meio... Mas amigo é uma palavra muito forte também. Eu não sei se... Eu prefiro colegas. Amigos. Você prefere colegas? É, eu acho que é mais hétero. Mas o Domênico mais seria hétero. Seu amigo ou seu colega? É minha mina. Tua mina é o Katsu. Oh, você tá pensando na minha chuva com o cara de quê aqui, ó? Que gostosa. Pensa que você ia falar que era teu macho. É macho. Ah, minha mina. É? Macho, mina. Sai pra lá. Sai pra mina. Lá. Ah, Dodô. Sai daqui, ô chulé. Ei, tá louco? Dodô, esse Dodô é engraçado. É, eu sou engraçado. Mas olha, na quarta-feira que vem... Quarta-feira da semana que vem, dia 1º, acho. Hã? Dia 1º. Nós vamos fazer o Estádio 97 ao vivo na Overnight, tá? Então a gente vai fazer, a Overnight vai ser transformada como se fosse um grande boteco. E nós vamos fazer o Estádio 97 lá ao vivo. Ao vivo. E quem entrar aqui no ar e participar com a gente, já ganha o direito de ir nesse happy hour, tá bom? Então, quarta-feira que vem, nós faremos o Estádio 97 na Overnight, que é uma balada ali na Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho. Tá? E nós estaremos lá fazendo o programa e você que participar ao vivo com a gente já vai ter o direito de estar lá com a gente, tá bom? Você quer saber como participar do programa ao vivo na Overnight, você manda seu e-mail para contato@overnightclub.com.br. Já vou pegar direitinho pra vocês aí o e-mail direitinho, tá bom? Pô, vai ser como um boteco, como lá em Xirém. É, isso aí. Fico lá com a Lindo Cruz. Vai ter água pra você. Vai ter água. Vai. Tem que botar de ladinho. Vai ter água pra você. Pô. Vai ter uns quitutes. Vai ter. Mas vai com o Beto Carvalho. Vai. Tem lugar pra velha guarda da porteira. Vai. Lindo Cruz. Todos eles. Vai ser em Xirém? Não, vai ser na Vila Olímpia. Ah, então eu não vou poder ir. Por quê? Você só vai em Xirém? Só vou em Xirém. Não. Pego meu quadriciclo. Mas vai ser legal, vai ser legal. Não, eu vou. Você tem que levar o seu amigo Rude lá. Não, ele vai também. O Rude, gente vai boa. Também. É. Vai também a Bete Carvalho, a Lino Cruz. E sabe quem mais? Quem? A velha guarda da Portela. Pô, tá sabendo bem. Tá sabendo bem, tá bom. Não é não? Tem que ir, não tem jeito. Com certeza. Ô, mano. Sim. Mas eu tenho certeza que quem fornece happy hour com o estádio 97 vai usar, vai fazer a barba com o Bozano, vai usar o desodorante Extreme. Ó, tá na cara, né, Sombra? Eita. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigões? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Evidente. E até quando, Domênico Gato, você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? É, amigão, pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma porrada extrema, Domênico Gato. Certo. Tá certo? E uma proteção extrema também, pra você viver o seu máximo. É isso aí, cara. Bozano é top demais. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de fralda seca de garoto, tá certo? Porque o menino mija na fralda, o menino mija na fralda, Domênico, aí ele vai lá e começa a dormir. No dia seguinte, você saca a fralda, o som, você tira assim do moleque. Aquela fralda tá toda mijada, com aquele mijo seco. Ah, velho. Nossa, senhora, tem gente que cheira isso, Domênico Gato. Ah, tem cheiro, Então, amigão, ó, esse Bozano Extreme, ele oferece 72 horas de proteção. É uma porrada, Domênico Gato. É proteção demais, tá bom? Com certeza. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E lembrando, Sombra, ó, atenção você, ouvinte, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, Domênico Gato. Aí boa! Sim, Bozano, boa. Jeito de garoto, cuidado de homem. Aí hoje vai. É dia de ouvintes virgens, só quem nunca participou ao vivo do Estádio 97 hoje pode participar com a gente. Então liga aí, 3284-7097, 3284-7097, vamos colocar no ar os primeiros ouvintes, somente os virgens, hein? Toca, Asdrúbal! Só dedinhos virgens. Baby! Tá limpo! Azedão falou ali. Ih, caiu! Já foi pro saco, hein? Ó! Alô? Oi, menina. Alô? Menina, vai pro inferno você, ó. Menino Caxo. Ó, alô? Alô? Opa, alô? Alô? Quem fala? É o Jefferson. Ô, Jefferson, tudo bom, meu? Oi? Tudo bem aí, meu? Tudo bem, e você aí? Bom, graças a Deus. Jefferson do quê, hein? Bora o frio, né? Tá frio hoje, hein? Tá ruim. Jefferson do quê? Jefferson. É, ele não tá ouvindo. Rapaz. Sabe por quê? Ele já está dando azar. Ele devia estar assistindo aquele desenho lá. Qual desenho, RG? Tom Jefferson, sabe? Ah, sensacional. Trocadilho. Bota. Cara, o pior que eu ri. Começou cedo. Posso falar, eu ri. Jefferson. Não, vocês estão de brincadeira. Ah, eu ri cedo, hoje. Não, você riu. Ri. Parabéns, RG. Começou cedo hoje. Você ganhou na loteria, você tá rindo de qualquer coisa. Pior que não, ao contrário. Vamos lá. Mais ouvintes virgens no ar. É, e tinha aquele do foguetinho, né? Lá, o disco voador, os Jeffersons, sabe? Ah, os Jeffersons. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Alô. Isso é Bob Esponja, né? Alô? Conheço. Quem fala? É Thiago. Thiago do quê, Thiago? Thiago Carlos Leitão. Leitão. Isso. E quantos anos? Thiago. 25. 2.5, RG. O nome dele é Carlos Leitão, Thiago Leitão. Thiago Leitão. E o apelido sabe qual é? Qual? Leitão Pururuca, entendeu? Ah, sensacional! Esse é o apelido, mais conhecido como Pururuca. Vai te catar, toma uma aí, porra! Não, tá louco? Vocês estão dizendo que a culpa é do puxador? O puxador acabou de se enforcar, velho. Ô, puxador, toma uma aí, puxador, porra! Que mau humor, hein, os caras não põem gasolina e quer que o carro ande. Pô, é brincadeira. Eu não tenho culpa do frio que você tá passando, puxador. Porra. Tá louco, vocês estão loucos. Tá louco, meu. Ele acabou de se enforcar, gente. Qual que é o bairro aí, velho? É horrível. Eu moro na Alto da Boa Vista. Ô, Benjinha. Amigo, eu que eu conheço. Se é o que eu conheço. É sensacional. Amigo, zona sul, amigo. Atenção, RG. RG. RG. Oh, cadê o. Cadê o polonês de Araque? Apanhando no computador. Você tá brincando? Tá lá atrás? Tá aí o Benjamin? Tá. Por que não vem trabalhar? Adivinha. nada. Você tá brincando, né? Benjamin Tecnologia, São Paulo. Olha, não combina. Ah, não combina. Nossa, não combina. E deve estar acelerando o processo pra ir pra praia, né? Ah, tem feriado. Adivinha. A orra. Engraçado, né? A primeira coisa que ele faz quando o cara liga aqui, ele fala: se é o que eu conheço. Se é o que eu conheço. Se ele fosse um GPS. Ele fala aquele sentido, já tem que logo, tem que conhecer. É que o se é o que eu conheço. É que o outro aplicativo às vezes conflita. Ah, o Waze, né, que ele usa. Entendeu? Ah, o tema. O tema. Benzinha, Benzinha, você sabe qual que é o prédio da Esther que vende lá no Alto da Boa Vista? É lá que eu moro, pô. Se é o que eu conheço. Se é o que eu conheço. É sensacional. É sensacional. Eu vou dizer. Ô, velho time, hein? É o tricolor mais querido do Brasil. Ah, olha aí. Para os cariocas pode ser. Para os paulistas, não. Exatamente. Para os gremistas, não. É, gremista também não é tricolor. É os verdade. Baianos. Hã? Os baianos é o Bahia. É o Bahia. É verdade. Os pernambucanos é o Santa Cruz. Santa Cruz. Mas o maior dos tricolores, todo mundo sabe quem é, né? Tem jeito. Ô, fala. Os paulistas. Hã? Não, mas aí é uma questão matemática. Você vai ver quantos títulos tem o Grêmio, quanto tem o São Paulo, quanto tem o Fluminense, quanto tem o Santa Cruz. Aí você pode ver, tem jeito. Né? Se somar todos os tricolores, não dá o nosso, pô. Não dá, não dá. É verdade. É soma sério? O título de mundiais dos outros tricolores. Sei, quanto dá? Não sei, o Grêmio tem um? Um. Não, o Grêmio tem um, mas foi contra o Hamburgo, né? Então não tem nenhum. É, 0,7. É, não tem nenhum, você tá louco? Para, vocês para, vocês foram com o Chelsea, ué, para. Você tá comparando o Chelsea com o Hamburgo. O Flu, quantos mundiais tem? O Santa Cruz, e aí? O Santa Cruz não, o Santa Cruz não. É. Tomando, acho que não dá. Mas é título ou só o Mundial? O Bahia. Tá, mas só título ou Mundial? Ok, vamos colocar Libertadores na parada? Não, tem que ser títulos. Então, título. Pode é, o Bahia dá. Tem quantos baianos? Ah, não dá. Não tem 800 baianos. Para. Títulos não dá. É, como não dá? Não, somando títulos. Você fala todos. Os campeonatos baianos não tem Bahia. Você fala todos os títulos. Estou falando, títulos ou título importante? Ah, bom. Olha, títulos que as pessoas têm orgulho de bater no peito e falar, eu tenho. Bate no peito e fala que tem orgulho. Ah, você vai ver, não tem. Não. É, mas ele não tem. Os caras queriam ser São Paulo. É, por exemplo, a Série B conta. É, pra alguns tem que contar. Ah, então o Palmeiras com certeza na frente de São Paulo. Você nunca ouviu eu falar de Série B aqui. Ô, Thiago. Nunca ouviu. É idiota ele, viu? Ô, Thiago. Oi. Olha, o São Paulo pode perder o Maicon pra semifinal, mas o Atlético Nacional, grande chance também de perder um jogador deles que é importante, é o Vitor Ibarbo, viu? Ele também vai embora. Então aí, ó. Tá vendo, mano? Desmanche que rola cá, rola lá, né? Então, mas precisa ver. Não, o Maicon não vai embora, não. Ele já falou que vai ficar, pô. Diga. Mas, ô Sombra, precisa ver o quanto o Ibarbo ele representa em termos de importância no elenco do Atlético Nacional. O Maicon no elenco do São Paulo significa quanto? Muito, né, velho? Não, é importante, claro. Eu não sei. Não sei. Realmente sobre Ibarbo, eu não sei. Ô, Thiago! Oi. Oi. Eu chamei o Thiago, não chamei você, Calcinho. Uma pergunta aí, meu, sobre isso aí. O que vocês estão achando aí da Lei Rouanet, meu? Que Lei Rouanet, meu? Quer saber? Não precisa de emprego e trabalho. Quer saber de Lei Rouanet? Tudo. Desculpa aí, meu. Atrapalhou o andamento aí, meu. Fala, Sombra. Esse calção é muito louco, cara. Ô, vem cá. O São Paulo... vem cá. O São Paulo Futebol Clube, agora, você já tá focado aí no Campeonato Brasileiro ou a tua cabeça como torcedor tá falando, não, Brasileiro mais ou menos, tô pensando em Libertadores. Como que tá aí? Não, tem que focar no Brasileiro agora. Essas partidas, tem bastante partida até julho, né? Sim. E, mas é aquela coisa, não desgastar o time até chegar o Libertadores, e chegando no Libertadores tem que ir com tudo pra cima. Que a gente, o Tetra vai vir, não tem jeito. Você ia falar alguma coisa, Narigudo? Não, vou, eu ia falar. Ontem o Bausa até foi lá no programa da Fox, ele falou que não vai escalar time titular até a Libertadores. Ele vai jogar com um time misto e que 15 dias antes nem misto é. É frio mesmo. É misto frio. Ele falou nem misto é. Ele tira falou, o presunto. É Libertadores. É. Tira ele o vai, presunto. Ele vai com queijo frio. É, ele vai com o time todo reserva 15 dias antes. E hoje parece... É um erro, que... né? Isso é bom ou ruim? Ah, ó, se ele ganhar a Libertadores... É gênio. É gênio. Se ele perder, ele tá... É um risco. Ele falou, olha, eu ganhei com a LDU, ganhei com o São Lourenço. Mas sabe que é complicado? Agora, e ele falou... E hoje, parece que no treino, isso foi ontem à noite. Hoje, no treino, parece que ele sacou quatro já. Não, mas é o porque Ganso, eles são desgastados. Caleri, então, Ganso, mas Bruno não joga. Mas é o que ele falou. Ganso. Eu concordo com ele. Agora, de tudo que ele falou ontem, o que mais me chamou a atenção de tema do São Paulo, ele não dá o Caleri como fora do São Paulo, não. Ah, mas ele nem pode ficar externando isso. Ele poderia falar, olha, o contrato dele termina agora, tá difícil, eu acho que ele não vai ficar, não. O mas que é mostrar fraqueza, Benjamin. Mas é verdade, porra. Puta, mano. Mas é verdade. Isso não é fraqueza. O Caleri só tá esperando o passaporte europeu dele sair pra poder ir pra Europa. Tá na cara isso daí. Não sei. Pô, mas talvez tenha alguma coisa por trás. Mas quem tava no programa não era o Caleri, era o Balsa. É, talvez tenha alguma coisa por trás. Da mesma forma que o empresário do Michael tá falando, ah, é extremamente difícil ele permanecer, pode até ser, mas ele tá dando uma cavucada mais. Mas existe a possibilidade do Caleri ficar sim. Mas é o que eu tô falando, é que ele me cortou. Não, existe. O Caleri fica até agora, em julho. Mas se o São Paulo tiver na Libertadores ainda, no contrato reza que ele tem que ficar. Não reza, não tem isso no contrato. Não tem cláusula. Aí o Balsa falou, mano. Eu falei, pô, Balsa, mas o Caleri vai embora? Ele falou, olha, não é assim, não. Tudo bem, os caras que compraram ele lá querem... Mas eu falei, mesmo se o São Paulo não ganhar a Libertadores, ele falou, olha, não tá difícil dele ficar até dezembro, não. Não acho impossível. Entendeu? Me surpreendeu. Porque eu perguntei pra ele, o Pato seria uma boa pra substituir o Caleri? E ele falou... Não, o Pato seria uma boa pra jogar ao lado do Caleri. Claro. Mas eu não vejo sentido o Pato no lugar do Caleri. Ah, porque na minha cabeça o Caleri vai embora agora em julho. Mas o Pato é outra posição. Sim, né? Mas é um atacante. É, mas... Não é substituir um... Mas é um atacante. Ô, Thiago, então, nesse mundo aí da imaginação, que a gente às vezes, antes de dormir, fica Deus imaginando times que possam integrar, né? Jogadores que possam fazer parte. Você acha que seria interessante ter Pato e Caleri? Ah, com certeza, o Pato jogou, a melhor fase do Pato foi no São Paulo, né? Se ele viesse, seria muito bem recebido. O melhor momento da vida dele, né? Ah, com certeza. Acho que ele ia trazer grande benefício pro ataque tricolor e eu acho que ele ia se dar bem de novo, sim. Só que o Caleri... O Pato gosta de jogar na boa, ele não gosta de jogar com pressão. A torcida do São Paulo não é pressão que nem a do Corinthians e tal. Então acho que ele no São Paulo se dá bem. O Caleri, ele é um jogador que ele... Volta pra marcar, é guerreiro, é brigador. O Pato não tem muito esse perfil, não. O Pato é... Ah, não. O Caleri é um monstro. O Caleri anulou todos os zagueiros do Atlético, de todos os times que ele pegou. Ele anulou todos eles. Eu não sei se é um monstro, mas é bom jogador. Bom jogador. E, ô Sombra, só com relação ainda ao Caleri, das entrevistas aí, quando o Caleri é perguntado a respeito da possibilidade dele ficar, ele mesmo já usa um tom meio que de despedida após aí o meio do ano. Olha, não custa nada esperar, né? Tô te falando o que o Balsa falou. Mas tô falando o que o Caleri fala. Sim, mas eu entrevistei o Balsa ontem. Tudo bem, mas eu já ouvi declarações do Caleri. Mas eu não tô falando da sua declaração, Benjamin. Não é a minha, é dele. Okay. Eu só tô comentando. Você passou o que o Balsa falou. Calma, menina. O que o Caleri fala. Não, mas não pode falar nada. Como não? Você acabou de falar. Eu só falei, você não deixa terminar. Você falou duas vezes. Eu falei que me surpreendeu. Calma. Eu só falei que me surpreendeu ele não falar o seguinte. Olha, o Caleri vai embora realmente agora. Mas não, o Balsa... Thiago... O Balsa, na condição de treinador de São Paulo, ele tem que demonstrar otimismo. Até se perguntado a respeito do Maicon, ele tem que falar que sim. O Gustavo veio aqui, ele pegou e falou, a situação é difícil, mas a gente vai lutar. Lógico, mas se eu sou o Gustavo, tudo que me perguntar, a permanência do Denis é fácil? Puta, é difícil. É dessa formiga que tá aqui, meu, é difícil. Sabe por quê? Se eu sou dirigente... Responsabilidade, né, se eu sou dirigente, eu falo, tudo é difícil, nada é fácil. Porque você não pode nutrir expectativas. Claro, se eu concordo, sou o dirigente. Concordo, mas todos eles falam isso. A expectativa é nada. Não. Ah, tem dirigente... Falar assim, não. O Leco foi no Bola da Vez da ESPN e falou que ele acredita que o Maicon vai ficar sim. E no Boa Noite Fox semana que vem é o presidente. E no Boa Noite Fox na segunda-feira passada ele falou, não tá fácil, tá bem difícil. E era tá estranho. O Leco na Fox falando semana passada do Maicon... Eu achava, olhando, interpretando o tom dele, que ele vai embora. O Balsa falando do Caleri ontem, a minha interpretação é o Caleri fica. Mas pro Caleri, Sombra, eu acho que seria mais interessante pra ele permanecer no Brasil. Aí eu pelo menos sei. Por mais 6 meses. O Caleri, Sombra, é um jogador aí, todo mundo sabe aqui, com muita qualidade hoje atuando no futebol brasileiro. Tá talvez entre os top 3 aí da posição que ele atua. Eu acho que é top 1. Não, eu acho ainda que o Prato é melhor que ele. Eu ainda acho que o Fred é um jogador de qualidade também. É, mas o Calleri tá ali, tá brigando. Mas acho que você preferiria o Fred ou o Calleri? Hoje o Calleri. Pela Calleri. Condição física do Fred. É mas, se os dois tiverem, então, mas se os dois estiverem no auge, entre o que eu já vi aí do top do Fred e o top do Calleri, eu prefiro o Fred. Ah, mas como o Calleri jogador, não dá pra dizer que teve um top, hoje, ele é novo, né? Começou agora. Não, sim, mas pelo que ele tá mostrando aí, eu prefiro mais o futebol do Fred aí no auge do que o Calleri. Mas o Calleri é muito bom jogador também. Mas eu acho que hoje, Sombra, se o Calleri numa dessa ganha Libertadores aqui com São Paulo, valoriza ainda mais o futebol do cara. Ele chega lá com outro rótulo, velho. O mais Thiago, europeu meio que ande pra sul-americano, mas chega lá com uma moral mais. O Maicon, inclusive, ele foi disputado por São Paulo e Galo. O Calleri também. O Calleri também. O Gustavo disse que... O Calleri veio pro São Paulo por causa do Balsa. É, não, mas eu tô falando, o Maicon também foi disputado com o Galo. Diz que foi num fim de semana aí que o São Paulo deu um all-in na história e levou o Maicon, porque senão o Maicon ia jogar no Galo, é. Então isso também mostra que o Atlético Mineiro, quem contrata lá, contrata bem, né? Sim, diz que foi briga pau a pau aí, hein? Não foi fácil, não. É, eu tenho uma... Eu acabei de apurar aqui rápido, né? Oi, Pretzel, tudo bem, cara? Boa noite a todos, né? Boa noite. De novo, boa noite, né? Você já tinha aparecido no programa. Boa noite, Sombra, né? Boa noite, mano. O equatoriano, Benjamin. Não, né? Ah, pra você agora tudo é frio. E aí? Tá bravo, mano, né? Pô, hoje tá... Agora não tá frio. Tá um puta polonês fajuto. E aí? Porra, mas não tá frio? E aí? Polaquinho fajuto. É, boa noite, RG. Boa noite, Embrato. É, boa noite, Mota, né? Que Mota? Mota não tá aqui. Não, é, mas fica espiritualmente aqui, né? Ah, sim, claro. Tem uma informação forte aqui, né? Galera, não fica no São Paulo, né? Acabei de receber aqui forte essa informação. Não fica. Não fica, né? Mas não se sabe isso ainda. Não, quem não fica? A Rosita acabou de me falar aqui. Quem é Rosita? A Rosita, ela trabalha na fronteira de Foz do Paraguai com o Brasil, né? Ela vende eletrônicos. Parece que o tio do pai do primo do Calleri passou lá. E ela ouviu ele falando no celular que o Calleri não fica. A Rosita fica na ponte da amizade lá? Ela fica lá, né? Ela tem um problema de surdez, mas ela conseguiu ouvir. Mas ela captou isso, Calleri não fica. Exato, ela tem um problema porque ela fica... Ele não fica no Paraguai, é isso? Não, ela testa os fones lá dos eletrônicos. Ah, mas ela é surda, como que ela testa os fones? Qual é o grau de... Figura labial, né? Você falou que ela é surda. Qual é o grau de parentesco dela? Ela é... Aí você me ferra, né? Ela é... Não, ele, o cara que falou, né? Ouviu, ela leu. A Rosita, ela vende sanduíches ali? Não, ela vende eletrônicos. Ah, ela eletrônicos. Testa os fones que vem, né? Mas você disse que ela é surda. Então, por isso ela ficou surda. De tanto testar. E quando ela ouve o fone, é porque o fone é bom mesmo. Ah, entendi, sensacional. É. E aí... Se ela não ouvir... É, ela ouviu o primo do pai, primogênito do filho do Calleri. Ah, entendi. Cravando que ele não fica. Então, o torcedor São Paulino, infelizmente, essa notícia é forte. Ó, Thiago, notícia triste vindo aí do Alexandre Impretzel, direto da fronteira do Brasil-Paraguai, que a Rosita informou. O Calleri não fica. Deus. Ah, porra, surpreendente essa notícia aí. É surpreendente. Obrigado, surpreendente. Né? O trabalho de jornalista. Ainda mais vindo de uma surda que não ouviu nada. Ô, Thiago, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pra São Paulo e Curitiba amanhã. Amanhã é 1-0 sofrido, retranca do Balsa. Retranca deixa do Balsa. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal do time Vamos Beber, meus brothers da faculdade. Esse time é bom, hein? Ah, mas é só suco de laranja, né? É, só suco de laranja. Ah, bom. Com vodka, né? Isso que eu falo. Beba com moderação, hein? O RG, manda um tapa na camurça pra minha esposa, Stephanie. E hoje com esse frio, hein, velhinho? Olha, e você já ganhou o direito de ir lá na overnight, quarta-feira que vem, no Happy Hour. Aí faremos o estádio 97 ao vivo lá, tá bom? Beleza, valeu. Um abraço pra vocês, sou quarta. Muito fã de vocês. Rude, você é foda. É nóis, mulher. Não fala isso pra esses caras que são humoristas. E uma dica. Não sou assim. Ó, e uma dica pro brother aí que bebe. A moda agora da balada é o quarteto. É o pigarro. Quarteto Fantástico. Nossa, feia coisa aí, tio. Então é uma cachimba. É o cachecol. Olha só. É o uísque, vodka, tequila e pinga. Aí sim, Rui. Ô, Thiago, antes de você desligar, se liga nesse link aqui que o. É sério isso, Bá? É sério, Reclame Aqui. É, tem um site que eu Reclame Aqui onde as pessoas geralmente fazem queixas a respeito de produtos e serviços mal prestados, né? Aí tem um tópico aqui no Reclame Aqui, tá aqui. Escalando apenas 9 jogadores, descumprindo a regra. Aí você vai ler o conteúdo da reclamação, né? Aí tá lá. O Corinthians vem descumprindo a regra, escalando 9 jogadores em vez de 11, porque Bruno Henrique e André estão longe disso. A torcida já reclamou no estádio, Facebook, CT, e o atendente Adenor diz que vai resolver o problema e nada. Estamos com esse problema desde o início do ano. Aguardo solução. Isso não é do Pão com Ovo, não? Sensacional. Mas, olha, olha. No Palmeiras tinha isso aí com o Wesley, eles reclamando do Wolfsburg. Ah, é? Pra devolver, que veio com problema. Deu uma melhorada, viu? Acho que o defeito então, ali deu uma consertadinha. Mas a torcida do Palmeiras reclamou agora. Tá certo. Tiago, grande abraço, viu? Abraço, até mais. Abraço, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Pegou o nome dele lá pro Happy Hour? Boa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento, deixa eu ver agora. O Benjamin vai falar da Acer. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Acer que você quer. A Acer oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Acer também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Acer já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, 2 dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Acer. Tenho certeza que você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Acer. Legal, é isso aí, pra toda a família Acer. Muito bem, você está vendo o Estádio 97. Eu tenho uma curiosidade aqui, peraí. Oi, Diego. Não, uma curiosidade, fala do Arthur, conversar com a RG. Pintou. Falei com a RG. Porque eu falei, pô, eu saí cedo, hoje tava uma friaca. Ele falou, eu. A hora que eu saí, não tá, a hora que eu acordei, não tava frio. Aí eu perguntei, RG, de curiosidade, RG, que hora você acordou? 12:30. Nossa, RG. Qual o problema? Ué, eu vou andar de bicicleta às 6 horas da manhã. Você não vou. Eu vou fazer Cooper às 7 horas da manhã. Não, não vou. Você não tem nada pra fazer. Porra, eu não terminei, mas aí você acorda meio-dia. Todo dia esse horário? Não, todo dia não. Meio-dia e meia. Uma hora. Meio-dia. E aí, uma hora. 11 e meia. Mas vai agora. Uma hora ainda. Só uma vez sábado. Só uma curiosidade que eu acho interessante. Aí você acordou meio dia e meia, aí depois você fez o quê? Não, depende. Se tiver hoje, por exemplo? Hoje não fiz porra nenhuma. E aí você vai almoçar que horas, velho? Ah, não, é difícil almoçar. Meu negócio é à noite. É janta e depois de madrugada. Mas você acorda meio dia e meia e faz o quê? O que você fez hoje? Conta pra mim, é uma curiosidade, isso aqui é interessante. Ah, eu vou dar uma volta no quarteirão, entendeu? Uma volta no quarteirão? Vou até o mercado, se precisar ir. Depende. Se tiver coisa pra fazer, eu faço. Senão... Sim, mas hoje específico? Hoje fiquei em casa. Cuidei lá da minha hortinha, lá que eu tenho uma hortinha. O que você planta na tua horta? Tem uma horta no apartamento? Muito interessante isso. Montei uma hortinha. O que você planta na sua horta? É estufa? Tenho salsinha, tenho cebolinha. Ah, fiz lá uma brincadeirazinha pra passar. Uma horta vertical? Passar um tempinho. Demais. Olha, vamos dar um bonsai pro velho? Vai cuidar. Eu tenho. Você tem um bonsai? Você que fica cortando ele? Tem o senhor Miyagi? Jabuticaba. Tem de jabuticaba. Ah, é? Tenho dois pezinhos lá, mas só que eu sacaneio, eu vou no contraponto. Aí eu fico fazendo ele crescer. Meu, você... Ó, que malandrão, hein, Gê? Olha, você é o Homer Simpson brasileiro, velho. É verdade. Aí, ó, olha, frio aí você só saiu de casa pra vir pra rádio? Mas deixa eu explicar pra você. Se não tem nada pra fazer de manhã, tá certo aí, Gê. Deixa eu explicar mais tarde. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Explique. Muita estrada. Mas muita estrada. Ele pra poder quis, hoje dormir. Ó, deu no meio, hein? É. Pra poder... Dá a impressão que o cara... Não, porque às vezes... Não, não é pra você. Eu tô criticando, eu tô perguntando. Não, eu sei. Sou eu? Eu sei, eu só tô avisando, né? Porque às vezes as pessoas ficam do outro lado. Realmente, quem trabalha em rádio tem uma vida de rei. Então. Isso é fato. Ué, o Domênico também já comeu o pão que o diabo amassou e acorda todo dia 4:30 da manhã. É, não, mano, mas é um pouco mais tarde. Porque ele grava a vinheta do cara do leite. Olha o leite! Não, não. Não gravo, mas é. Eu tô todo dia aqui, 10 da manhã, eu já tô aqui. É verdade. Pra chegar às 10 da manhã aqui, meu amigo. Você tem isso também, todo né? Todo dia, é incrível, cara. Eu moro daqui, daqui na minha casa, uns 7, 8 quilômetros, no máximo. Eu demoro todo dia uma hora. Uma hora no trânsito eu perco. Uma hora pra vir aqui. Ah, você podia ser duas, então não é tão ruim. Fosse duas, tá louco, bom? Ah, se fosse duas... ia ser muito pior. Quando convém? Quando convém. Uma hora. Se você viesse pra cá de moto, você viria em 15, 20 minutos. Não, não vem não, mano. Acho que vem. Tá feia a coisa aí. Passa no corredor assim, não, passa. Já era, filho. Opa. Tem uns caras que são corajosos. Torcendo os cabos, velho. Meu Deus, velho. Tá passando meio a milhão, velho. Fala, vó Olímpia. O tá dizendo aqui no site da do esportes aí, onde o Mano... Verdão, fala do Verdão. O Mano trabalha? Do Mano? Não, Fox Sports. Isso. Ah. O Parmeira tá tentando o contratamento do meia Walter Montoya do Rosário do Centro. Rosário Central? É. É o Montoya. Isso. Mas eu acho difícil, viu, Vossa? É sabe por quê? Mas tá dizendo aqui. É bom esse jogador. Porque esse Montoya, mas ele não vem do Mano. Acho que não vem, não. Ele é segundo volante, velho. É... E se você parar pra ver o Palmeiras hoje na posição, ele tem Arouca, ele tem o Jean, ele tem o Tietê. Quem mas mais ele, que joga ele, ali esse Montoya, ele pode ser meia. Ele pode ser meia. Aqui diz que ele é meia, viu? Ele jogou no Rosário como meia, Meia. É mais segundo volante, ele é mais a posição do Camacho. Ele jogou como meia. Porque o bom deles é o Serves lá, né? Serves. É o Serves. Mas ó, o negócio é o seguinte, com relação a informações aí também, Sombra. Diga. É, aquele Daniel Alves lá, o pateta que provocou o Pelé hoje também, ele disse que tem uma lesão e... ele meio que virou uma dúvida para a disputa da Copa América. Se o Daniel Alves não puder jogar, o favorito para ocupar a posição ali Fagner. Será o Fagner do Corinthians. Ou seja, mais um jogador do Corinthians aí que vai sair para poder disputar essa Copa América. Mas o Fagner não foi convocado? Não, ainda não. Porque e eles não têm um lateral direito convocado, não, reserva? Não é um corte oficial ainda do Daniel Alves. É que ele tem uma lesão, ele fala que ele tá lesionado. Mas justo o Fagner servir a seleção. Tá bem, Fagner. Cara, pode falar, é brincadeira isso, né? O quê? Até o Balsa falou, eu perguntei pro Balsa, é isso que você tá falando. O futebol, o que mais surpreendeu no futebol brasileiro? Ele falou, olha, é uma loucura isso aqui. É lógico que é. Ele falou, aqui, a quantidade de jogos aqui é surreal. Ele falou, não existe. Mas se não jogar duas vezes por semana, então, atrapalha demais. Agora, é loucura. Você tem a Olimpíada, você tem a Copa América, o campeonato continua essa porcaria do estadual... Isso, veja. Esse campeonato estadual, então, ele só atrapalha. Clubes, esse estadual só atrapalha. Ah, PCF os clubes, então. Ó, o Santos foi mutilado. O Corinthians vai ser mutilado. O São Paulo... É absurdo, cara. Mas o estadual, ele atrapalha. Aí, na hora que todo mundo para nos depois outros estados... Depois a gente desce pau em técnico, a gente pede em cabeça de fulano. Tá errado, cara. O pior é que algumas coisas, esses treinadores têm toda razão mesmo. Isso que é pior. Não dá para os caras darem o máximo todo jogo jogando duas vezes por semana. E não outra, dá. Não pode ter campeonato e o clube tá jogando. Concordo. Não pode, não, cara. Não pode. Tá servindo a seleção CBF, brasileira, não paga data salário. FIFA. Parar, né? Tem que parar. Na Europa, para. Mas, ô Sombra, é que é diferente o calendário dos caras com o nosso. Sim, o nosso é ruim. Não, o nosso é ruim por causa dos campeonatos regionais. Lá exato. Fora não tem campeonato regional. Então, é ruim. E o campeonato dos caras demora um ano. Infelizmente. Só que o nosso não é um ano, né? O nosso começa no final de maio e vai até dezembro. O campeonato estadual, infelizmente, tem que ficar guardado no passado, como uma boa lembrança. Acabou. O campeonato regional acabou. Eu acho que o que pode fazer é você encurtar um pouco mais o campeonato paulista. O campeonato paulista não precisa de 20 times. Você pode fazer o campeonato paulista aí. Não, mas agora vai pra 16. Né? Então, com 16. Mas mesmo assim, ainda eu acho muita coisa, Sombra. O campeonato paulista poderia ser de 12 clubes e tá concordo, de ótimo tamanho. Concordo. Só pra dizer que tem. Você também enxugaria, enxugaria o estadual. É, o campeonato brasileiro, você, de certa forma, poderia também encurtar um pouco o campeonato, porque eu acho que 20 clubes na Série A também, acho que é muita coisa. Eu acho que poderia ter no máximo 18. Você já consegue encurtar e vai dar nesse número X de jogos aí que tá sobrando no Campeonato Brasileiro, Paulinho. Acho que não tinha que ter, mano. Essa é a verdade, meu. Eu só queria fazer um comentário. Eu tô ouvindo vocês. Fala, deputado João Aero Willis. Aero Willis, exatamente. Vocês são contra. Vocês contra são contra o estadual porque vocês são fascistas. Porque vocês são contra as coisas menores. É um campeonato que perdeu a relevância. O senhor que é o diretor do programa, o senhor é fascista. Porque se o senhor não fosse, você transmitiria o campeonato da Série B do Acre. Por que você não transmite o Campeonato Série B do Acre? Porque é menor. Porque ninguém vai ver. Porque é menor. Aí, por que, que ninguém vê? Porque todo mundo é fascista. Ruim, vocês são analfabetos políticos. O senhor também. O senhor também. Porque o senhor tira fotinho na piscina, mas não está dentro da piscina. É lógico, meu celular senta na água. Isso é fascismo. Eu vagabundo. Vagabundo. Fica aqui meu comentário, porque eu não fico quieto. Vai cuspir. Eu não tenho medo. Ô, deputado Aloílis. Que nojo. Deputado Aloílis, você vai torcer pra quem ganhar o Brasileirão? Você gosta de futebol? Eu adoro futebol. Eu adoro. Eu sou corintiano. É verdade. Isso é verdade. Eu poderia aqui muito fazer piadinha com São Paulo, mas não é verdade. Verdade é que eu sou corintiano. Tá entendendo? Sei o Clebin. Eu vou torcer pelo Santa Cruz. É. Bem que tem bastante torcida. Qual que é o time que tem menos torcida? Eu vou torcer pro Santos. O Santos? Não. Continua no seu primeiro time. Mas o Santos é minoria. Continua no seu primeiro time. Aqui vai dar Santos, porque retaliado. Acabaram com o Santos. Continua no seu. Não acabou, não. Continua no seu primeiro time. Vai. Vai de Corinthians. Eu tô sendo censurado no ar. E por falar em Corinthians aí também, Sobral, o Corinthians ele contratou em definitivo aquele Bruno Paulo aí, mesmo machucado. O Corinthians está fazendo um trabalho social legal aí, o Tite olhou e falou, consigo curar o jogador. Cuidado, que o Tite pode ser condenado, hein? Por quê? É o maior enganador do país, porque já não está fazendo mais porra nenhuma. É lógico. É bom é o Dorival Júnior. Já não bota... É, campeão. O Tite foi campeão esse ano? Cadê o Tite foi campeão esse ano? Tanto é que quem deu um aval para a contratação do Bruno Paulo foi o Tite. Aquela história do poder de cura. O Tite falou, traz que eu curo o cara. Eu vi. É, aí vai levar para cirurgia. Tô vendo. É, vai curar com uma cirurgia, é. Já era, mano. Oh. É, tem uma enganação. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ô, RG! Hein? Restam apenas 40 apartamentos então, aí. Então, cara, a produção tava falando, pô, que coisa, hein? Olha, o resort do estádio tá chegando, vai acontecer de 10 a 12 de junho, daqui 2 semanas e meia. Tá chegando, velho. No Bourbon Spa Resort, que é um maravilhoso resort ali na Fernão Dias, a 50 e poucos quilômetros aqui de São Paulo, pertinho da capital. Sim. Fácil de chegar, fácil pra voltar. Vai e volta pela Fernão Dias, molezinha, muito bacana. E a gente vai fazer um fim de semana temático muito legal. É a 8ª edição do Resort do Estádio. Toda a turma do Estádio 97 no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? De 10 a 12 de junho. Terminando os apartamentos. Feche logo o seu pacote. E olha, o primeiro que fechar hoje ligando um 2896-4665. Sim. 2896-4665. Ganha o direito de ser estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Era curte. Então ligue agora, faça a sua reserva. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. 6 vezes no cheque ou no cartão. O telefone é 2896-4665. Pensão completa, nos horários de alimentação, refeição, café da manhã, jantar. As bebidas já estão incluídas. Bebidas não alcoólicas já estão incluídas, tá bom? Então vai lá, faz hoje mesmo a sua reserva. E num apartamento com um casal, você pode levar 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. Não paguei, Xan. Num apartamento com um casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. Então faça já a sua reserva. 2896-4665, tá? Boa. Vai lá que você não vai se arrepender. Um fim de semana fantástico ao lado da turma do Estádio 97, lá no Bourbon. Vai ser bom demais. Apoio da Cassineira, também da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. E Slot Car Brasil, nós teremos lá também o Autorama da Slot Car Brasil para lazer da galera, dos velhinhos e das crianças, que as crianças adoram brincar lá no Autorama da Slot Car Brasil, tá bom? Muito bem, vamos aos ouvintes. Mais ouvintes virgens, 3284-7097. 3284-7097, Dodô! Crianças. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! É, alô? Alô? Opa, quem fala? Diego. Ah, Diego, tudo bom? E aí, Dodô, beleza? Diego do quê? Diego Rafael Pereira. Quantos anos, Diego? 32. 32? Isso, 32. RG 3.2. Ô, dá uma cachaçinha pro puxador aí, tem uma... Eu gosto, hein, meu, pode dar. Não, agora ele vai, quer ver? Será? Será? Aí eu acho, vai. Ah, falar nisso, você tem assistido o Fantástico, aquele quadro lá? Qual quadro, RG? Cadê o Diego que tava aqui? Você já viu? Sensacional! Sensacional. Já viu? Sensacional, RG. Puta, que coisa! 2.4. tem que mandar esse puxador ir para aquele lugar, não é possível. Não, 2.4 é louco, vem com a assinatura do Mota. Ah, quanto foi, ouvinte? Quanto foi? Oi? Quanto foi? Qual a nota que você daria se fosse puxador? Por quê? Qual a nota que você daria? Ah, mil? Aí, trocadilho, nota mil, velho. Nota mil. Mil. É brincadeira. Agora eu quero ver o Benjinho aí, vamos ver se ele é bom mesmo. Mil? Vila Assis Brasil. Cara, não entendi nada. Vila Assis Brasil. Assis Brasil. Assis Brasil, faz o nome de professor. Pega o cotovelo aí. Vai acertar minha pau. Se é o que eu conheço, é Mauá. Que tô, eu... Aí sim, eu já até queimei mesmo. Se é o que eu conheço, fala com o coração. Eu vou te explicar por quê. Eu toda sexta-feira, quase toda sexta-feira, quando eu viajo, eu saio aqui da rádio e na rádio tem o Robertinho, que trabalha aqui há mais ou menos. Bem-humorado. O Robertinho é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheci na vida. Ele ri uma vez por ano. E esse ano ele já ri. Ô, Iena? E aí de sexta-feira eu dou carona pra ele, que eu vou pra Mauá. Robertinho, gente boa. E a gente vai lá no Live Beer em Mauá, tomar umas, ouvir um rock and roll das antigas. E eu fico com o Robertinho até 2, 3 da manhã lá. Hoje você gravou um spot com o Robertinho. Como foi essa aventura? Ah, uma coisa espetacular. Entrei e falei, oi, Robertinho. Deve ter demorado 2 anos, né? Eu falei assim, oi, Robertinho. Resposta. Como assim, resposta? Não, mas para. Robertinho, falei, gente Robertinho, boa, eu para. Eu preciso gravar o um spot agora. Tá denegrindo a imagem do Robertinho, gravar, que não é assim, não. Dá pra gravar a resposta. Que isso? Aí eu gravei. Arrosando, aí eu gravei. Porra. Falei, Robertinho, ficou bom? É isso. E aí eu conheço o Jardim Assis Brasil, porque o Robertinho mora lá e quando eu saio do Live Beer, eu deixo ele lá. Ah, bom, entendi. Agora essa sexta eu não vou, tá muito frio. Ah, é. Revelamos a Vila Assis Brasil para o mundo, amigo. Ah, e quem mora em Mauá? Você conhece o Live Beer lá? Não conheço. Pô, pinta lá. Sabe o que você tá perdendo. Vai de sexta lá, manda um e-mail aqui, vai eu e você, Robertinho. Qual que é o e-mail do Robertinho? Roberto@97fm.com.br. Mande um e-mail pra ele. Mande e nós fazemos uma caravana lá. Caravana do Live Na outra sexta nós vamos lá, eu e o Robertinho. Não, mas se, Robertinho chegou pra mim, o Robertinho chegou na sexta passada. Não, peraí, você tá passando o e-mail, Benjamin, é um negócio muito formal. Também não é melhor passar um zap do cara? O celular, não, que zap, você tá louco. Ah, peraí, pode passar, Robertinho? Não, é melhor, não. Pô. E o Robertinho... O e-mail às vezes ele não vê, ele não checa. O Robertinho é um cara que tá super antenado em tudo isso, que é legal. Então a gente chegou no Live Beer semana passada, aí fomos tomar um, deu meia-noite, falou, Benja, vou te mostrar um som que eu ouvi ontem, que é loucura. Eu falei, o que é? Creedence Clearwater Revival. Você tá brincando, Robertinho? Ontem você ouviu? O Creedence acabou faz 108 anos. É, mas o Robertinho tá na mesma pegada de um cara aqui, hein? Ele gosta aqui de contatos com mulheres, muitas mulheres, todas entram em contato. Bom, mas eu também gosto de contato com mulheres, você não gosta? Não, eu não, eu tenho a minha, né, meu? Pô, para. Tô dizendo no dia. Porque você gosta? Você fica entrando em contato com as mulheres assim? Lógico, uma pessoa de rádio entra em contato com as mulheres. Não vem, não. É bom saber, viu? Não vem, aí, tá vendo? Corrigir, mas você tá vendo? Corrigir. Baby. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Você nunca deu uma encoxadinha num coletivo, velho? Ok, não, só falando que o RG tá é louco. Isso é crime. Oh, tá louco? Essa aí é crime, imagina, tá vendo? Você anda aí, você anda dando encoxadinho em coletivo, você é louco? Eu ando de moto, ando de carro, não é uso transporte público. Como não? Agora, como não usa? Atenção, só uma coisa. Atenção, Sérgio Louco, por favor, foco no mano. Foco no mano. Que galo é esse na tua testa? Porra, que está nascendo um chifre, não, meu. Pode não ser um galo, hein? Pode não ser um galo. Olha isso, cara. Porra, velho. Eu bati e nunca mais saiu. Cara, é um ET que vai sair daí. Não, eu bati e nunca Às mais saiu. Às vezes pode ser um aviso, um sinal. Sério mesmo? Eu tenho que fazer uma... Formou um cisto? Uma ressonância, uma tomografia pra ver se não é nada mais grave. Formou um cisto. Se for um cisto, tudo bem. Aí dá uma raspada no osso ali, tudo bem. RG número 2. Olha, mas o problema olha é... Não, peraí, vamos raspar o osso alguém. Vai. Pode ser a crista da galinha. Olha o WhatsApp que o Mota me mandou. Poderia ser a sua cloaca. Oh, olha o WhatsApp que o Mota me mandou. Gente do céu. Ih, tá tudo rabiscado. Zoou? Oi. Você apagou, mano? Eu? É. Paguei? Agora, coitado, mano. Tá lá no frio, não está estacionado na rua. Esse negócio aí de encoxar em coletivo, isso é crime, tá ok? É, o mano esqueceu disso. O rapaz que encoxa a mulher... Porque eu não faço isso. Não, mas o rapaz que encoxa a mulher... Você tem que pacificamente executar ele no ônibus mesmo. Eu concordo, velho. É, sabe isso, não, porque, ó, isso aí tá zoando aqui, mas o que tem de tarado que faz isso? Teve uma mulher que outro dia aí registrou uma queixa na CPTM, RG número 2. É, o cara tava lá, acho que num vagão, tá meio vazio, e a mulher tava segurando um negócio, o cara veio e encostou a mulher, é, o cara sabe, larga. Pô, mas isso é doença, velho. Não, doença não, doença não. Doença que eu digo, calma, eu também lembro de falar. O cara tem que ser, o cara tem que ir preso, velho. É pilantra, velho. Você entraria num vagão? Doença pode falar. Se você fosse mulher, você entraria num vagão que você viu o RG lá dentro? Ah, não, o RG tem meio cara de retrato falado. Tipo, você olha lá no metrô, procuras. Você vê lá, tipo... Não com relação a esse crime em si. Ah, bom. Mas outras coisas. Por exemplo, o RG. Tira o boné, RG, ó. Tira o bonézinho. Não, não, fica com o boné. Tem cara, mano. Com o boné fica ô, Diego, que time você torce, Diego? Você pega muito pé do RG. RG é meu parceiro, velho. O maior tricolor do planeta. Ah, boa. Qual que é? Não sei. Ah, mas isso é coisa nós. Que a resposta é já nós, tá subentendida. É nós, maior que todo mundo sabe quem é, né? É lógico, é lógico. Não, o torcedor do Fortaleza vai falar que é o dele. O torcedor do Bahia vai falar que é o dele. É, mas o Diego é torcedor de São Paulo. O torcedor do Grêmio vai falar que é o dele. O Fluminense se o cara for torcedor do Grêmio e falar que é o maior do Brasil, é louco. Ô, mano, mas você, como eu considero você o cara mais coerente do estádio aí, meu. Ai, ai, ai, obrigado. Hã? Você sabe qual que é o tricolor? Não, o São Paulo é mais vitorioso dos tricolores, porque eu posso falar porque eu sou imparcial. Mas, por exemplo, o Gaúcho, o Vieira, se tiver agora ouvindo o programa, ele vai estar arrancando os cabelos. Não, ele vai estar tirando a rama. É muita coerência, viu, meu? Esse, se unhando ele ia obrigado, ele se rasga a roupa. Se rasga. Acho que ele é o Gaúcho. Ô, Diego, e aí, cara? O Dodô é o cara mais imparcial do rádio. Muito obrigado, eu sabia. É verdade. Obrigado. Todo ouvinte sabe disso aí. Todo ouvinte sabe. Só eles aqui da mesa que não sabem, é incrível. Ô, Diego. Oi, pode falar. Você quer falar do São Paulo? Deixa ele me elogiar, porra. Agora é rumo ao Tetra, né? Tem nem o que falar. Então manda aí, cara. O que você quer falar do tricolor? Ah, eu acho que agora no momento é foco no brasileiro. Ah. E focar no brasileiro esse tempo e poupar mesmo, igual o Balda tá fazendo. Sim. Fazer um mistão e quando chegar na hora é só levantar o caneco. Beleza. Pô, agora esse Maicon tem que ficar, né, cara? Com certeza, tem que ficar. Eu acho que fica, hein? Toma, eu... Os caras vão dar um jeito, os caras vão dar um jeito. É, que os caras do Porto lá são jogo duro, né? Ainda mais quando você vê que o cara tá se destacando, aí... Quem tem o produto quer vender caro. Mas o cara tá aparecendo porque não tá no tricolor, né? Ô, Fera, e você abriria a mão do Allan Kardec, velho? Do Allan Kardec? Ah, não sei, viu, cara? O Kardec eu acho um cara bom, viu? É, mas o Kardec no São Paulo, todas as vezes que ele entra, ele nunca corresponde, mano. Ultimamente, realmente, não tem correspondido. Ele tava bem, aí teve um problema, saiu do time e não teve continuidade. É um cara que vai melhorar ainda, vai melhorar. Ah, mano, difícil, hein? Eu acho que o Kardec ele tá desmotivado. Você vê no semblante dele, cara. Vamos fazer de conta que toda a diretoria do São Paulo tá te ouvindo agora. Ah. Imagina um jogador bom aí do futebol brasileiro que você acha que poderia ser uma troca bacana. Que vai ser bom pros dois lados. Sim, Kardec por quem? Ah, o não é brasileiro, não tá no Brasil agora, mas o fato seria uma boa. Não, mas, não. Lógico que ele é brasileiro. Não que não é brasileiro, não está no futebol brasileiro. O Diogo Cruz pergunta aqui no meu Twitter, vale pelo William Bigode? Lembra do William Bigode? O do Corinthians, que era do Corinthians e tá no Cruzeiro. Acho que tá no Cruzeiro, né? Tá no Cruzeiro. Tem equivalência. Mas eu acho que... mas eu não arriscaria, não. Ó, na boa, o Corinthians ressuscitaria o Allan Kardec, cara. Novamente por uma troca aí com o Alexandre Pato. Foi uma piada de cunho espiritual? Não. Eu vou falar pra você. Porque o Corinthians ele trouxe o Jadson naquela troca com o Alexandre Pato e o Jadson se deu bem. Tanto o Corinthians ele ganhou na parte financeira e na parte técnica também, porque o Jadson foi um dos protagonistas aí do Campeonato Brasileiro. Mas, mano, qualquer coisa que vocês trocarem pelo Pato é lucro pra vocês. Não, mas também acho. Já tá perdido já. Também acho, ali é causa perdida, filho. Causa perdida, isso aí. Mas eu gostaria do Allan Kardec, cara. Eu acho ele bom jogador, mas no São Paulo tá desmotivado. E eu não vejo onde ele possa reverter esse quadro, não. Porque ele, ainda mais agora com a chegada do Ítalo, eu acho que o Kardec foi pra terceira opção. Você acha também? Inclusive o Ítalo amanhã já tá relacionado pro jogo contra o Coritiba. Eu não tenho dúvida que se lá no meio do jogo o Kardec não tiver bem, entra o Ítalo. Mas tem que ver se esse Ítalo aí vai corresponder em time grande, né? É outra pegada, né? Ah, mas qualquer jogador que vem, você fica com essa dúvida. Que vem no time menor, você fica com essa dúvida. Não tem jeito. É, então, mas o cara... Senão você nunca vai pegar ninguém de time pequeno. Mas quer saber, Sombra? Hoje em dia mudou muito isso daí. Antigamente era aquele cara que viveu a vida inteira no interior. Era aquele cara que nunca tinha tido uma experiência numa cidade grande. Ou esses jogadores aí, por mais novos que eles sejam, RG, os caras já passaram por 3, 4, 5 clubes aí jogando em capitais, velho. Hoje em dia não é mais do jeito que era antigamente, não. É, quando o cara joga, vai, é legal, é beleza. Quando o cara não joga, sempre vai ter essa desculpa, né? Você vê o Centurion, aí chegou, aí, puta, é porque era namorada, é porque era mãe, era porque ele tava chegando agora, era porque, pô... O Corinthians, ele trouxe jogadores aí, ó, André Santos, Chicão, Felipe, trouxe o Leandro Castan, trouxe o Ralf, trouxe o Paulinho, trouxe o Elias, trouxe o Jusilei. Eram jogadores que estavam jogando em times menores e vieram pra cá e eram super certo, velho. Então, tem que se prender esse tipo de coisa. O André é um exemplo desse. O André, cara, as oportunidades que ele teve depois que ele apareceu no Santos, pô, o cara chega num Corinthians com a idade dele e com a expectativa que veio, pô, o cara tem que arrebentar, cara. O cara tem que jogar bola pra caramba. O cara não tá nem aí, velho. Tá certo. Diego, grande abraço pra você. E olha... Deixa eu fazer um merchan, hein? Eu vou propor pra você o seguinte, você quer participar da roleta do Estádio 97? Demorou, vamos lá. Demorou? Como funciona isso? Você sabe como funciona a roleta do Estádio 97? Não tô lembrado. É muito simples, não demanda experiência, qualquer um pode brincar, tá bom? A roleta do Estádio... Ó, deixa eu já abrir aqui a roleta, deixa eu montar a roleta. Segundo o Mota, não dói, velho. O Mota disse que não. O Domênico disse que no começo é difícil. É, olha, a roleta do Estádio 97 tem quatro palavras. Você vai ter que escolher uma das palavras, tá? Se a roleta parar na tua palavra, na palavra escolhida, você ganha o direito de ser estranho no ninho aqui, hein? Fechou, mana. Fechou? Tá Fechou. Preparado aí ou não? Mana. Então atenção pras palavras, tá? Anota aí. Vamos falar. Morde. Como? Morde. Certo. Fruta. Morder, do verbo morder. Fruta. Certo. Bagos. Quarta palavra. Vai. Mano. Bagos. Mano. Mano. Você vai no mano? Aperta. Você vai no mano mesmo? No mano. Eu também vou. Então tá bom. Pra mano... disparar a roleta, você tem que apertar o número 5 aí do seu telefone. Vai. Aguenta aí. Vai. E aí? Aperta. Aí. Pronto, foi. Tá girando a roleta, atenção senhoras e senhores. Se parar no mano, ele vai ser estranho no ninho. A roleta na TV vai acompanha. Parou nos bagos, não parou no mano. Que gostoso. Você foi mal, né, velho? Você quer? Olha, eu vou te dar uma oportunidade de você girar mais uma vez. De novo? É. Você quer girar mais uma vez? Manda aí, manda, vai. É? Aperta o número agora. Aperta, ó. Dependendo do número que você apertar, vai a intensidade da roleta, cara. Mas você quer? Você mantém o mano ou troca? Por exemplo, 7, 8. Não, vou no mano. Você vai no mano de novo. Ele quer ir no mano de novo. Eu prefiro o bago. Esse é aquele cara que bate um pênalti, o goleiro pega um lado, aí o juiz manda voltar e bate no mesmo lado. Então vamos ver. Vamos lá. Aperta, vai. 7. Fruta, morde, bagos, mano. Fruta, morde, bagos, mano. Fruta. Parou tá no difícil, fruta. Hein? Vai de genial. Eu avisei. Eu rapaz, não deu sorte. Não é pra ir, é você que escolhe errado. Você escolheu errado, mas é uma pena. Mas o que é legal é que você participou aí do Estádio 97, tá bom? É isso aí, deixa eu fazer um merchan, hein? Ah, sim, e ó, semana que vem você tá convidado pra participar do Happy Hour lá da Overnight, quarta-feira, tá bom? Tá certo. Com a turma do Estádio 97 fazendo estádio lá ao vivo, tá? Fechou? Mas quarta-feira eu não vou poder ir, cara. Vai então lá. Tá bom, então não vá. Mas deixa eu fazer um merchan, hein? Faça. Fala aí, mano. Mano, me ajuda aí, mano. Só abusando me garante três vezes mais proteção. E diversão. Não é só proteção, diverte também. Você ganhou um kit top aqui. Carregar meu ficou mais fácil com o Zoom. Ganhou um crédito de R$50. Boa. Boa, mandou bem, velho. Acertou os dois. Fechou, valeu, hein? Valeu, cara, um abraço. Vocês são demais, hein? Valeu. Valeu, parceiro. Falou, e cara. Tricolor e chupa, mano. Chupa, mano. É isso aí. É morde, chupa. É uma confusão. Estádio 97 é daí. Às vezes ele morde. É. Aí quando fica aquela dorzinha, Aí ele vem com a grana. É... Tem que pedala também. Tá certo. Olha lá, a irmã de quem que eu mordo. Ô Borde, ou melhor, ô Mano. Oi. Ô Borde. Vamos falar do cartão Zoom, mano? Vamos. Vamos. Vocês viram aquela cena do programa da Eliana? Será que é verdade, RG? Que cena? Ó. Oh. Ah, tá rolando uma cena aqui que parece que apareceu demais aí. Uma mulher tava meio que sem a carçola, RG número 2. Ah, é? É. Parece que deram um close lá e... Mostrou a peteca da lenda. Mas se você verdade, tá numa... Ou isso é lenda da internet? Isso eu não sei, nem sabia disso. Foi igual do presidente lá do... Itamar lá no... Mas o cara de baixo pra cima lá, velho. É, gente, se você tem tá... um clínico pra detectar. Se você tá no consultório, tá na sala de espera do consultório, e lá na sua frente, tem uma moça muito bonita de saia e tal. Sim. Ela... Cola a perna sobre a outra, aí você tá sem calcinha. Sim. O que você faz? Ah, vou me divertir. Como você vai se divertir? O que você vai fazer? Me deliciar, vou ficar olhando, curtindo. Aí já é voyeur, mano. Já aconteceu isso, uma coisa meio Sharon Stone na sua frente? Ah, não, sem calcinha não. Não? Tem coisa que só acontece em filme ou em mentiroso. Sem calcinha. Ah, é nada, sem calcinha. Ah, o RG com aquela luneta e com aquele binóculo. Não. Isso é outra coisa. Falando na situação hoje, em que ele colocou. Hoje eu li uma notícia no jornal no Globo que um hacker invadiu essas televisões e smart, né? E smart TV. Tem câmera. E pegou um casal transando no sofá. O cara conseguiu acessar a câmera. Era uma Smart TV com câmera? Sim. Ó, que beleza. Tá no Globo de hoje, no jornal. É mesmo? É da Vila Madalena? Ué, mas aí... Não, é Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Mas aí o casal poderia processar a televisão. Mas como que o hacker vai entrar no sistema do cara, ué? Ah, mas isso não tem nada a ver. Lógico que tem. A TV tem que fornecer um dispositivo de segurança pra que o cara não seja filmado, tá louco? A TV não. Também, lógico que não. Não, lógico que precisa. São os fabricantes de software. Imagina, quem precisa, ué, o software que tá dentro da televisão, quem fabrica a televisão. Mas quem fabrica a televisão não tem que prever que tem tanta, assim, que as pessoas vão usar pra esse fim a TV, pô. Ué, mas aí que tá, velho, o cara precisa ter um dispositivo ali que bloqueie o acesso. O cara tá tranquilo dando uma paulada na sala, RG? E o hacker tá lá vendo do outro lado do mundo? Mas ele deixou a janela aberta pra quê? Não, que janela aberta, RG? A televisão que o cara tem na sala, o hacker acessou o sistema da televisão e viu o cara... Ah, como que o hacker vai assistir a... Pois é, é isso. Ah, isso é coisa que... Para. O hacker vai se acessar a TV, janela, pá. Ô, Dodô, compra mais baixo pra gente. Vai que, né? Você gostaria... Ô, Aguinaldo, você gostaria que num relacionamento mais íntimo... Com certeza. De ser assistido por muita gente? Eu só vou agora transar de costas da Smart. Ah, é? Por quê? Peraí, antes de você ler, que o rapaz aí, ele duvidou, mano. Peraí, eu peguei a notícia, assim, eu separei hoje. O rapaz tá querendo me jogar contra a opinião pública. Que rapaz? Rapaz, aí o voyeur da Vila Madalena. RG número 2? Dizendo que a história que eu contei é... Mentira? É mentira. Qual que é o site? Qual a história? Tá aqui, qual achei, história? Achei. Fala pra quem ligou o rádio. Qual a história? Acabei de falar. Qual que é o site? Ligou o rádio agora. Ah, então... Ué, chama que, Boatos que e Absurdos. Mais cedo. Olha aqui. Qual que é o... Ligue mais cedo. Qual que é o site, porra? O Globo. O jornal. O Globo. É, você vai desafiar o Globo agora? Não é o site, é o jornal. É. Ali, ó. Vai vir o Roberto Marinho te matar. Fazer sexo em confortável sofá na tranquilidade de casa diante de uma Smart TV não é mais seguro. De acordo com Laura Higgins, da entidade Revenge Porn Helpline, entidade que ajuda vítimas que têm a intimidade exposta por vingança, afirmou ao Daily Mail que um casal que fazia sexo em um sofá na sala da sua residência teve o ato registrado por um hacker que invadiu o aparelho. A gravação apareceu em um site. Amigos viram as imagens e alertaram o casal. Eles não haviam feito qualquer vídeo particular. Pelo ângulo, o vídeo foi feito pela câmera da Smart TV. Não houve contato com o casal, nem chantagem e nem ameaça. Concluímos que deve ter sido um ataque aleatório, disse Laura. Olha o sofá. Olha o sofá que bonito, velho. É um sofá vermelho. Não, mas isso é pra aquela ilustrar, não é o cara. Figurativa. Ah, não é esse cara? Okay. Mas não é essa chupos, mulher? Lógico que não. Você acha que ela vai estar de terno? Isso é pra ilustrar, velho. Isso aí é... Ô, Aguinaldo. Oi, menina. O sofá que você leva a tua namorada é bonito assim? Não, a gente prefere no chão. Ah, no chão? É. Mas ela não reclama, porque ela é toda ela. Não, gente... ela adora ficar com a cara no cimento. Isso é daqueles que pisa no pescoço, cara. É. E na grama? Na grama, olha, quando ele tem formigueiro é a coisa mais gostosa. Oh. Ah, é? É. Mas entra formiga por todo lado. Não, mas aí vai pra piscina rápido. Uma vez eu vi um filme... Vai mergulhar. Se afoga. Uma vez eu vi um filme desses hardcore aí, com uma menina que era famosa, namorada de jogador, ex-namorada de jogador. No filme, o cara tá com a mulher na grama, e arrastando a cara dela na grama e fazendo ela comer a grama, velho. É mesmo? Eu te falo quem foi a mulher. É mesmo. Vou falar no ar, é sacanagem. Mas apesar de que. Ué, isso foi ela espalhou. Fez um filme. Ué, isso é público? Não, mas não quero isso falar foi espalhado? É um filme. É filme? Passou, então você pode falar agora. Ué, eu vi no Sexy Hot. Ah, e é mulher conhecida? É atriz conhecida? Não, não é atriz. Foi atriz de mundo pornô? Não, não é atriz. Ah, não é atriz? Foi essa, quando saía com o jogador, ficou famosa. Há 300 anos atrás. Ah, então é modelo manequim. Eu falo, mas não vou falar. Mas se ela fez, fala, pô. O filme. Já fez o filme. Por isso, vamos baixar o cone do silêncio. E tira a câmera de leitura labial agora. Peraí, fechando tudo? Fechando. Rapaz! Legal! Ralando a cara na grama! Era legal essa aí! Meu Deus! Essa era legal! Meu Deus do céu! Era legal, depois ela ficou gorda! É! Comeu tanta grama, velho! Nesse momento as pessoas imaginando... Era legal, ficou gordaça, depois não sei o que aconteceu! Comeu tanta grama! Exatamente! Virou evangélica! Virou evangélica! É verdade! É verdade, é! É verdade, virou evangélico. É porque bate um arrependimento, né? Bate um arrependimento. Apronta a vida inteira, né, RG? Depois no final então, da vida quer bate um arrependimento. Ah, vou me converter e vou ser perdoado. Tá. Mas, louco. Mano, vamos falar agora do cartão Zoom. Opa, vamos lá. Você que usa o bilhete único em São Paulo e já conhece o Zoom? Viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, né não? É, moleque. Mas você sabia que Zoom faz muito mais que isso? Com o aplicativo Zoom, cara, além de recarregar o seu bilhete único, você paga contas onde você estiver. Pode estar na academia, pode estar no dentista, pode estar na feira. Você escolhe o lugar, tá bom? Você recarrega celulares de várias operadoras, também onde você quiser. E você pode até mesmo, RG número 2, ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Olha que legal. Legal, é isso, mano. Mesmo, cara. Você pode até ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Descubra agora mesmo, RG número 2, tudo o que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, tá legal? E se você ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Boa. Você não sabe como é que se escreve? Como? Eu vou soletrar para você. Eu vou soletrar também. Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. É isso aí, M de mano no final. Tá esperando o quê, parceiro? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução. E lembrando, amigão, você que ligar no Estádio 97 dizendo o seguinte, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, não é que você concorre, velho. Você ganha cinquentão de crédito no cartão Zoom. Aqui falando com a minha amiga Juliana Porfírio, falando essa história aí do Smart TV, etc e tal. Sério, verdadeiríssimo. Aí que tá, eu não menti, eu falei que eu olhei hoje de manhã no Globo. Ela ainda falou aqui, o RG não sabe o que está falando, o Benjamin está cheio de razão. O RG tudo ele duvida. Meu. É, o RG acha que manga com leite mata. Meu, a pegada no sofá é espetacular, é sensacional. Não, mas a Smart, o cara, o hacker entrar pela Smart TV, sei. A câmera da Smart TV e assistir o casal. Que fazia sexo no sofá vermelho. Estranha, né, cara? Não, mas é verdade, é sério. É, mas é muito estranho, né? Você vê? É. Acabou. O cara amigo. Tava na, com a Smart, você... Acabou a intimidade. Ele tava conectado, né? É. Em algum canal. Sim. E por esse motivo, o cara conseguiu acessar a câmera Porque essas smart TVs, ô Sombra, tem câmera, né? Tem câmera. Algumas tem. Algumas, né? Algumas. A grande maioria tem. Olha aí. Então, como é que o cara vai saber que alguém ia poder... Agora já sabe. Por isso que ele passa aqui o recado. Toda vez que você tiver uma... Você que vai pegar, dar uma pegada no sofá... Desliga a TV. É. Não fica conectado. Isso. Não, filho. Olha a história do celular. Tem nego que... Também. Por isso que a gente fala do antivírus para celular, que é importante. Também. Nego não liga. Às vezes fala que celular, pensa que celular não tem vírus. É por isso que eu só transo de máscara. Também. Né? Qual máscara que você põe, calção? Eu ponho várias, meu. Do Andy... Darth Vader. Do Andy Clarindo. Com a boca cheia, porra. Do Andy Clarindo. É, do Andy Clarindo, meu amigo nosso. Meu, o Rudy é podre. Darth Vader. Olha, o Homem-Aranha. Mas nossos ouvintes aí, todo mundo assiste Sexy Hot também. Tem, tem 500 milhões de mensagens aqui falando, eu vi também a fulana e tal. Falei, mano. Ô, beijão. Ó, o Rogério Princiotti, RG, cuidado, que a tua TV de tubo, cuidado pra não sentar no tubo. Que isso? Ai, nossa. Sensacional. Ó, legal. Meu amigo Sombrinha me mandou um vídeo, Benjamin. Se Sombrinha? O meu amigo, mas que é vídeo? Lá da Santa Efigênia, aqui, ó. Do programa da Eliana. Ganha fita, olha lá. Ah, passa o Sérgio Louco lá. Mas é um segundo, não dá nem pra ver como direito. Como não, mano? Lógico que dá, mas mano. É um segundo, o cara dá um close aqui. Olha, pra quem tem Jason, faro, mano. Meu, pra quem tem faro... Eu tenho. Né? Sombrar. Ganha fita aí, ó. Ganha fita é bom. Ganha fita. É. Tô vendo. É verdade. Opa, não é um segundo. Você é louco, Benjamin. Aparece a borboletinha? Aparece? O biscoito recheado todo, tá louco. Ô, Benjamin, manda um abraço aí pra ela, é sua fã. Quem? A Centopeia Voadora. Quem? Centopeia Voadora. Apareceu legal, um abraço. Levantou bem. Ela tem nome? Eu, Centopeia Voadora. Um abraço pra Centopeia Voadora. Ela é super sua fã, meu. O Tobias às vezes viaja com ela ou não? Viaja, direto, meu. Ele vai sentadinho? Ele vai, já viu como... quando o avião leva o helicóptero leva o caminhão embaixo. Tava louco, vai igualzinho, vai na garra dela, meu. E o Tobias, no aniversário dela, deu 100 pares de sapatinho. Deu. E eu vou cantar a música do Tobias no resort. Vai? Vou. É, o resort tá chegando. Vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Máxima proteção para toda a sua casa, impermeabilizante, recubre plástico. Agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, três ouvintes. Vai lá, mas deixa eu te falar, velho. É impressionante. Semanas, toda a comida acabou. Vamos os caras assim, sexy hot aqui, velho. Tá bom, galera, vocês já acertaram, é ela mesmo. Ô, mano, essa aí da Eliana tava louca pra mostrar, hein, velho. Mas você viu, apareceu a RG. Sim. Apareceu mesmo. Apareceu. A Eliana não tem culpa. Não, lógico que não. Ela levantou a calça. Levantou como não tem culpa. Ah, mas ela vai saber que a mulher tá sem calcinha. E vai ver na hora. Mas a outra tava louca. Se você estivesse no lugar da Eliana e você levantasse a saia e descobrisse que a menina tá sem calcinha, Benjamin Bach. Eu? Mas eu acho que se o homem faz isso, o apresentador, aí vai dar um rolo do caramba. Você vai dar rolo? É, mas é a mesma situação. Mas como é que o cara vai saber que a mulher tá sem calcinha? Não, mas se é um homem, se é um homem, talvez vai causar uma polêmica. Não, porque não é um programa. O cara tá levantando sem saber, entendo, Benjamin. Mas é... então, mas, que culpa tem o apresentador? Não falei que o apresentador tem culpa. Mas ele pagou? Quem pagou? O Rudy? Quem pagou? Não tem dinheiro. Você pede pros caras comprar comida pra você? Não, o Benjamin pagou. Agora, e você pagou pra ele? É igual um mendigo dar um real pro Bill Gates. Mas tudo bem. O Modena escreveu aqui, o mal do sexy hot é que parece que as minas foram selecionadas na Cracolândia ou na Cracolândia no CTN. Quem falou isso? Modena. Ele tá sendo preconceituoso. Mas ele é. Filme brasileiro é muito mais legal que filme gringo. Eu quero falar com vocês. Vamos lá, alô, qual é o seu nome completo? Ah, parece que as mulheres não tomam um banho. Alô, quem fala? Eu não gosto disso. É o Jefferson. Já ligou aqui, Jefferson? Primeira vez, Domênico, não acredito, eu consegui, mano! Conseguiu, boa! Rapaz, parabéns! Jefferson do quê? Ah, agora vai ser legal, hein? Vai ser legal, hein? Leônidas da Silva. Da Silva! O diamante negro! Aí o RG vai perguntar se o teu nome é homenagem ao Leônidas da Silva. Não, é homenagem ao Edmundo. Jefferson, quantos anos você tem? 3.1. RG. É. 3.1. O teu nome é em homenagem ao Leônidas da Silva, velhinho? Não. Foi uma coincidência. Ué, de família. Chupa o trouxa! Trocadilho! Não foi trocadilho? Não! Mas não teve trocadilho. Ah, nota zero. Assim, nota zero, mas não teve trocadilho? Tá, tá sem beber, não adianta. Enquanto ele não teve nenhum trocadilho? Enquanto ele não beber, não resolve o problema. Possível, rapaz. E qual que é o bairro? Bom, o bairro, se eu falar, vai ficar muito fácil. Então, eu vou dar a dica. Assim? É, talvez, o beijo aí vai matar. Mas tem que falar, mas não tem culpa. É o bairro que você vamos pela rua, talvez. Rua? Vamos, beija, pela rua. Pela rua? Rua Marquês de Valença. Mas rua quem vê é o Waze. Não, velho. O programa tem um protocolo. Você tá com medo, não? Não, não tô. Mas se é, tá bom. Eu vou falar, então. Vou falar, porque o bairro dele conheço como a palma da minha mão. É isso mesmo, conhece. É a Mooca. É isso mesmo, beijar. Sensacional, hein? Falar nisso, agora você arrepiou, hein? Ó, aquilo que não tá certo. Pelos recursos que o cara tem, pela rua fica mais fácil. Hoje eu tô quase indo lá na Mooca. É a pizzaria que o beija fala sempre aí, pô. É a pizzaria. É Dom Pepino. A do Ângelo? A pizzaria. Ele sempre fala. Família Pipolino! Leva pizza pra vocês aí. Ele não manda uma pizza, o Ângelo não manda uma pizza aqui faz uns 5 anos, velho. E quando eu quero pizza, eu peço no Pizza Hut. Boa! Velho, e o time? Ah, é o tricolor mais querido. Boa, menina! Ah, esse nome foi homenagem, sim, não é possível. Leônidas da Silva, pô. Os maiores astros da história de São Paulo, Leônidas, pô. Como não? É isso aí. Como não, né? Sobrar. Mas teu pai, você é de família tricolor ou não? Não, meu pai é corintiano, minha irmã é corintiana, meu irmão é santista, só eu tricolor. Mas como é ter uma família assim onde tem vários times, hein, cara? Quando tem clássico, por exemplo, quando tu joga São Paulo e Corinthians, o santista fica do lado de quem? Ah, meu irmão, ele fica meio imparcial, ele não torce pra nenhum dos dois. Cara, eu vou dizer pra você, eu não entendo que família é essa, cara. É. Isso não existe, isso é uma coisa. Isso é uma coisa, meu amigo, que não existe. Como não existe, você tá louco? Sabe qual a probabilidade na minha casa de sentar cada um pra um time? É, mas lá, a casa dele não é de tirano, não é de ditador, não é, você tá louco? Porra. Nossa, você tá errado, né? Mas em relação... Você é o Maduro. Imagina, você tá louco? Em relação a filho torcer pro time do pai. Você é um fidelzinho de Geral. É, para, ó. Em relação ao filho torcer pro time do pai, sim. Que só falta o charuto aí. Que é coisa mais legal que o pai poder discutir em família com o filho, trocar ideia sobre futebol, sobre times, é diferente. Você tá louco. Imagina um filho meu falar, pai, vamos no Morumbi, o outro fala, pai, vamos no estádio do Palmeiras. Tá louco. É. Você vê na casa do Domênico. Tem jogo em casa, vai, cada um pro seu quarto. Olha como é legal lá na casa do Domênico. Você é palmeirense e as suas irmãs eram São Paulinas? Minha casa é... Minha casa é minha eu. Minha casa, minha vida. Eu, minha esposa. Aliás, que hoje completamos 13 anos de casado. Um beijo pra Lelê. Parabéns pra Lelê. Boa. Minhas duas filhas. 13 anos. Todo mundo é palmeirense, não tem conversa, não. Olha que agora. Todo mundo é Verdão. Não. Depois, tem mas. Olha, Giovanni já é palmeirense. Depois que você casou. Antes. Na casa do seu pai e da sua mãe, é você palmeirense. Eu e meu pai somos. A São Paulina. Eu e meu pai somos palmeirenses. Minha mãe também é palmeirense. E as suas irmãs? Você virou São Paulina porque virou. Virou São Paulina. Virou, ué. O que vai fazer? Nem tudo é perfeito nessa vida, ué. Tamo vendo. Exatamente. Ué, a maioria quem quer? É Verdão. A maioria é Verdão lá, fio. E a Silmara. Os três palmeirenses da Casa Verde moram lá. E a Silmara já tá virando palmeirense também, viu, fio? Já virou. Já virou. Porque a família lá, meu cunhado lá, palmeirense, meus sobrinhos, tudo palmeirense, ela já tá indo pro Palmeiras. Já foi, já. Não a Silmara já virou palmeirense também. Mas quando eu falo, deixa virou. Porque ela não era aquela São Paulina. E aí virou palmeirense. Não, mas eu quero deixar a coisa bem Estamos revertendo a coisa já. Em relação a isso. Em relação a isso, eu não tô brincando, não. Eu não estou brincando nunca. Eu sempre falei isso aqui no programa. Em relação ao filho, não torcer para o time do pai. Eu não tô zoando, não. A probabilidade de eu conhecer a minha família é zero. Ué, não é você que é todo porque você é um ditador. Eu não sou você, sim, não, ditador. A time, não é você que vive vomitando regra aqui no programa? Baita de um ditador. Em relação a time de futebol... É, mas começa pelo time. Começa pelo time. Imagina, cara. É. Olha, quem é ditador em umas coisas é cara. É igual o cara, não. Exatamente. É igual o cara. Ah, eu não roubo um milhão. Elas cortam porque torcem, mano. o fascismo eu está jamais, no seu DNA. Espera só um minuto, eu jamais falei pra minha filha. Quem rouba um real, rouba um milhão. É a mesma coisa. Conversa não, hein? Não vem reverter. Quem acha não, R$50 no caixa eletrônico, acha 5 mil. É, na minha casa, meus filhos torcem pro time do pai. E espero que os filhos são educados pra quando os filhos dele nascer. Educado, vou torcer pro time do pai. Tiranos também, hein? Você quer dizer? Na minha família isso não existe, cara. Tiranos. Não, Benjamin, não existe. Você os é agregados, do futebol. Os agregados que chegam, vai casando um primo com uma prima, blá, blá, blá, isso é uma outra história. Agora, a família, imagina, isso não existe, cara. Olha, isso não sai da minha existe. Boca. Isso sai da minha boca. O teu filho pode torcer pro São Paulo, pro Palmeiras? Não. Você vai ser criticado, xingado, tratado como um verme. Mas eu não ligo, porque eu sou assim mesmo. Eu tô me lixando pro que os outros vão pensar. Então eu falo mesmo, eu quero que se lixe esse politicamente correto. Eu falo um monte de absurdo e esse é mais um. Agora pro senhor aqui, que vive vomitando regras. Eu não vomito regra pra ninguém. O senhor a favor da moral e dos bons costumes, com esse pensamento arcaico e fascista, ditador. Sou eu que tenho TV de tubo. Entendeu? Tá louco, velho. Fim de semana ficou marchando pelo Ministério da Cultura. Eu sou um exemplo. Então, eu quero que os bons costumes se lasquem, tá certo? Agora então, o cidadão aqui que vive vomitando regras. Fachada. Ô, educação, Tellers, olha, educação moral e cívica ia ser bom pro seu Benjamin. Educação moral e cívica ia ser bom pro seu Benjamin. Ô, Benjamin. Tellers, faça uma enquete no Facebook da rádio dizendo o seguinte: o seu filho pode torcer pro time diferente do pai? Porra. Por quê? Para, Benjamin, isso é tirania, isso é ser muito radical. E se a criança quiser torcer para outro time, quais os métodos que o senhor adotaria? Não, que eu adotei. Amigo, então eles quiseram torcer para outro time? Não, o Jimmy não, o Sam na época de 3 anos de idade, o cara lá na escola sabia que era meu filho, quis encher o saco dele. Então ele um dia falou que era tricolor? Não falou. Não foi batizado lá no Morumbi? Não foi levado lá no Morumbi, batizado? Eu tenho o diploma, foi batizado. Deixou por quê? Ficou nervoso. Isso aí o Roger. Ficou nervoso. O Roger Davi fez uma sacanagem, pegou o nome do meu filho e mandou lá. Olha, vou te falar. O Sammy um dia vai ficar famoso, viu, Sammy? Você não vê um dia vai ficar famoso. E quando você já tiver velho e famoso, eu vou mostrar pra todo mundo o diploma de batismo do Sammy, assinado por Juvenal Juvencio. Grava aí que eu vou falar. A chance de qualquer filho meu torcer pro São Paulo, pro Palmeiras ou pro Santos é menos 1 milhão. Mas um dia ele torceu e tá lá. Torceu, imagina. Tá lá. O que o Roger Davi fez. Eu tenho do Dua Libe, quando o Sammy nasceu, o Dua Libe mandou lá o diploma de Corinthians. Sabe você falava do Kaká? Lógico. O Kaká jogou no Corinthians. Meu segurança falava lá, eu falei, o Kaká jogou no Corinthians. O que que tem? O mano um dia torceu pro São Paulo. Pouquinho, mas torceu. Não, mas daí? Torceu. E daí? Eu só queria falar uma coisa. Fala, Bensonaro. Eu acho isso, é um absurdo, né? Você é muito ofensivo isso, viu, Benjamin? Ah, é? Mas eu acho que a gente tem que pegar o nosso filho e democraticamente obrigar ele a torcer pro mesmo time, tá ok? Democraticamente? Democracia. Mas dá um exemplo de democracia. Você fala assim, olha só, eu sou palmeirense, né? De verdade mesmo. Bolsonaro, eu sou palmeirense. Aí meu filho de repente fala, pai, eu vou torcer pro Corinthians. Fala, olha, tranquilamente, eu pego a minha 38, ponho na têmpora dele. Vamos! Aí eu engatilho e falo, pode falar de novo. Ele vai falar. Porco! Aí, entendeu? A democracia. Eu acho que esse negócio de democracia. Esse negócio de respeitar a opinião do outro. Gente, é uma criança. A criança ela é moldada pelo pai. É verdade. A criança ela vai ter, talvez, tá certo? Não vou falar que isso vai acontecer, mas talvez. Ela vai ter autonomia depois dos 18 anos, tá certo? 18 anos no mínimo pra começar a falar. Agora você vai tomar conta do teu nariz. Antes disso, tem que calar a boca, escutar o que o pai fala e obedecer. Acabou. Fala, vai torcer pro meu time, vai torcer pro meu time. A criança não tem que opinar o que vai comer. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Vai comer, Criança, vai comer. Acho que você pode orientar, mas a criança tem o direito de depois escolher, porque muitas vezes... Às vezes a criança vai escolher um time que vai trazer prejuízo moral pra ela na escola. Uma pergunta. A criança vai virar vítima de bullying? Vai virar, em honra ao pai. Uma pergunta, uma pessoa... Ô, Basalho, vem aqui, por favor. Pois não. Você que tem filhos, netos, sei lá o quê. Eu tô errado? Tá certo. Algum filho teu torce pro time que não é o Corinthians? O que você quer falar aqui? Meu pai era palmeirense. Então, você quer falar o quê aqui? Você tá falando o quê? Você é um exemplo. Tá falando, pai, não, que exemplo você tá fazendo? Seu pai errou o cato. Seu teu pai errou o cato. E daí? Ah, e aí, que o pai não faz filho, ele faz com o filho. Vocês estão loucos. Ele fez diferente do pai dele. Vocês são todos perguntar pro Bar. Você vai perguntar pro Bar, pô. Você tá louco. Vocês são tudo loucos aí, vocês são. Ô, Jefferson. Imagina. E o teu pai, em algum momento, tentou te levar pro lado da escuridão, das trevas? Tem criança que manda no pai, gente. Graças a Deus, não, viu? Não, é. Sombra, graças a Deus, não. Meu pai nunca foi muito ligado ao futebol também, não, viu? É, repara. Eu acho que é por isso que fica um pouquinho mais fácil. Tá bom, então... Qual a perspectiva que você tem agora para o jogo da volta, São Paulo e Atlético Nacional? Eu sei que falta tempo, mas acho que é o grande foco do São Paulino é Libertadores da América. Te pergunto. Tá declarado isso. Pegamos uma bomba ou você acha que, não, é um bom time, mas não tem camisa? Qual a tua opinião? Fala aí. Olha, eu acho que o São Paulo tem mais camisa que o Atlético Nacional. Sim, isso é fato. Eu acho que vai ser realmente o jogo mais difícil. Mas o que eu queria, na verdade, discutir até um pouquinho com vocês aí, eu vi um pouquinho, é sobre o Atlético Nacional. O que vocês estão vendo do Atlético Nacional? Um pouco mais sobre os jogadores que estão lá, né? Pô, rapaz, é time rápido, time ofensivo, toca rápido, tabela, complicado. Eu não tive a oportunidade de assistir os jogos. Dois meias muito bons, viu? Tem dois meias muito bons, o Maquinelli Torres e o Guerra. Mas o Sombra. De boa técnica, devolve a bola rapidinho, abre o jogo. Você priorizar uma competição, ok, eu acho que todo mundo faz isso. Mas o São Paulo falar, por exemplo, através do Balsa, duas semanas antes do confronto, eu vou colocar time reserva porque eu não quero correr o risco. Não tanto quanto perigoso também pensar assim, porque numa dessa São Paulo, uma coisa é você entrar talvez aí com 100% de favoritismo para poder vencer a Libertadores. O São Paulo tem chance? Tem. Mas dentro do que está exposto aí, eu não acho que o São Paulo é o principal favorito. Então o São Paulo precisa trabalhar com a possibilidade de perder o título também. Mas se você abdica do Campeonato Brasileiro, mesmo que por 3, 4 ou 5 rodadas, o que pode acontecer nesse período que o São Paulo está focado na Libertadores, lá na frente pode fazer falta. Foi o que aconteceu com o Santos ano passado. É verdade. O Santos ele priorizou demais a conquista da Copa do Brasil contra o Palmeiras e deixou de lado o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho, mano, depois que para enfrentar... Pra correr atrás. Eu acho que principalmente uma semana ou 10 dias antes, realmente... Não pode jogar ninguém, não pode, não pode. Porque o Atlético Nacional da Colômbia é muito rápido, tem um futebol técnico muito bom, fisicamente é um time privilegiado. Se o São Paulo quiser derrubar os caras, não pode. Os caras do São Paulo têm que ficar mansinho, não pode se desgastar, porque vai ter que entrar pro jogo dois jogos da vida, assim. Vai ter que, assim, botar... coração na chuteira, correr demais, porque os caras correm muito. É que jogador, Sombra, é complicado, porque quando o cara joga muito, é porque jogou muito. Quando o cara não joga, é porque ele jogou pouco. Aí o cara vai falar, faltou ritmo. Mas eu acho que no Brasil joga demais. Não, mas você pode ter essa análise, talvez, lá pra novembro ou dezembro, mas agora, Sombra... Tem jogador que não quer ficar parado, não, quer jogar. Deixa eu te explicar, o São Paulo teve uma sequência de jogos que cada jogo era o jogo da vida. São Paulo teve que ganhar do River Plate... São Paulo teve que jogar na altitude com o Strongest. São Paulo vai jogar na altitude contra o Toluca. E aí, veio uma babinha chamado Galo. Atlético Mineiro no Horto, que não... Porra, que se dá bem pra caramba e é um dos melhores times. Era das melhores da Libertadores. Foram jogos que o São Paulo deu sangue demais. Conseguiu reverter uma situação que pouquíssima gente acreditava. Tanto que começou a ter as lesões, né? Então, mas é que tá, amigão. Quando você pega uma sequência de jogos assim... Eu também acho que tem que fazer os exames e os jogadores fazem, pra detectar aí o quanto de ácido eles têm aí no músculo e qual que é a capacidade do músculo de arrebentar. Aí o cara fala, opa, esse cara que tá mais propenso a ter lesões, então é melhor conservar. Ok, mas por exemplo, duas semanas antes de começar o confronto contra o Atlético, já começar a pensar em poupar o elenco, porque fala, nossa, é um jogo aí que a gente tem que doar todos os nossos esforços e quem sabe doar a própria vida, eu já acho que é um pouco exagero. Eu acho que a grande interrogação vai ser esse período de tempo que foi dado agora até retomar a Libertadores. Olha, isso que eu acho que é o problema. Vamos aguardar. Jefferson, um grande abraço para você, boa noite. Gente, muito obrigado aí, queria só agradecer pelo programa, eu vim agora do trabalho, foi uma hora que passou muito rápido, tá? Que bom. Somente agradecer, vocês são demais. Dou muita risada aí com todas as imitações e tudo que vocês falam. É muito bom, tá? Muito obrigado aí por tudo. Valeu. Falou, fera. Valeu, obrigado. Mano. Valeu, fera. Vamos lá, mais um ouvinte. É o segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. A fome. Essa é a hora que o pica-pau abre o armário, lembra? É verdade, não tem nada lá dentro. Tem uma lata caída. É. Vazia. Aparecendo estádio hoje, não tem nada. Alô? Alô? Nada pra comer. Quem fala? Alguém manda um Pizza Hut. Leonardo. É. Leonardo do quê? Leonardo de Lima, Pereira do Nascimento. Quantos anos, hein, Leonardo? 29 anos. 2.9, RG. Sempre é tempo pra aprender. Como assim, RG? Ele falou que não leu nada, né, velho? Sensacional! Nota 69! Oh, bom, hein? Melhorou. Sofá, melhorou. 69, ó. Melhorou. Sofá, bom, mas televisão Smart desligada. Smart TV com câmera. É. Desligado. Oh. Rosto no chão sendo ralado. Ai! E qual que é o bairro aí, velho? Na grama. Fala mais. Na do Domênio. Ah, moro no bairro Domênio, Fundação. Tá louco. Hã? Vamos ver se o Dom Benjamin não acerta. Moro no bairro Fundação. O Champinha tava aí, não é? Bom, então, oi? Fundação tem vários. Tem o que eu Fundação conheço, casa. O principal é Santo André. Santo André? Quase, tá quase lá, hein? Ai, ai, é Santo André lá. É São Bernardo, ali. Quase lá, tá quase lá. Não, hein, quase, hein? Ah, Santo André, São Bernardo, São Caetano, é ali. Errou! Bem o áudio do errou. Na terceira conseguiu. Ah, três. Pode falar Santo André, São Bernardo, São Caetano, é tudo igual. Tivesse virar uma coisa, o bairro vem que muda, é. Tá, não, estamos na época das fusões, das grandes fusões. Ah. Errou! Ah, é, Adventure aí, uma, não é do ABC. Olha, a Casa Verde vai fundir com o Imirim. Não. Vai fundir com nada, não. A melhor coisa é fundir. Fundir com quem? Casa Verde com Imirim. É um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo. Ah, tá, estamos na época da fusão. Cara, pega um chá e faz uma fusão. Vai fundir o Cássio. Ô, Aguinaldinho, com quem você gostaria de fazer uma fusão? Não, eu gosto de fundir. Eu, com quem você queria? Eu faço fundir erótico. Com quem? Eu não vou falar que é. Como que é o fundir erótico, Aguinaldo? De chocolate? Os dois. É verdade. Você espalha o pão em cima da pessoa. Pão? Espalha o pão. É um pedacinho de pão. Ah. E tem que ser pão italiano. Sei. Italiano de raiz. Aquele bem gostoso. De raiz. É porque. De família italiana. Lá do Bexiga. Lá do Bexiga. Do Bexiga. Lá do Casa Verde. Lá do Domingos. Isso, da Casa Verde. É. Aí você. Para com esse papo. E é masoquista também. Ah. Oh. Porque eu. Pera aí, eu tô contando, gato. Velho, qual que é o time aí? Ô, gato. Deixa eu ver o fundeirão. Deixa eu acabar só. Depois você sai do ar e vai falar com ele lá e vai fazer com ele o fundeirão. Deixa ele falar do fundeirão. É daqui a pouco vai vir o caçudo. Gato. Tá curioso. Perdendo minutos preciosos do rádio. Pera aí. Qual que é o time aí? Quem faz a entrevista com o Vitor sou eu nessa porra aqui. É isso aí. Mas o André. Cala sua boca aí. Mas você não tá curioso pelo fundeirão? Qual que é o time aí? Botafogo. E aí eu vou tomar café e você brinca aí. Pronto, vai. Já quer brincar, brinca. Torço pro próximo campeão da Libertadores. Quem que é, Sombra? O Boca. Tricolor. Não, mas eu não falei que é você também, que você está estressado à toa. Mas agora... Mas não falei nada. Eu não sou exclusiva sua, tá bom? Agora já foi a parte do nome. Agora já foi a parte do nome. E o fundir erótico, como é que é? Aí você espalha o pão italiano. Aham. E... Quer ouvir lá na cozinha? Aí você espalha o pão italiano em cima do corpo. Ah, é? Eu vou embora, então? Não, eu quero que você fique. É que hoje você está se movimentando. Mas não é com você. Trabalhou, vai. Mas não é com você, menina. Você está perdida. Ah, chato. Faz o outro lá, o pai daí. Eu vou fazer, mas eu preciso acabar essa história. Você tem que mudar, você entendeu? Eu preciso acabar. Ele fica num personagem só. Muda, vai mudando. Eu fico no que me dá tesão. É legal o programa, entendeu? Eu fico no... Eu tô aqui pra você. Não é Rúdia, que é Reinalda. Reinalda. Reinalda. Reinalda. Deixa eu acabar aqui. Mas esse fundi é com queijo ou com chocolate? Olha, é tudo por causa de um fundi. Olha só, tanto faz, você começa no queijo, eu estou ensinando as ouvintes. Aí você joga o pão picadinho em cima. Em cima de onde? Você joga no corpo, no peru. Aí você vem com o queijo, você vai soltando da panela. É por isso que é masoquista. Mas vai queimar! Ah, mas é gostoso, é igual vela, já não... Pô, isso é depilação? Não, vocês nunca transaram jogando vela? É sádico. É, ele joga no outro, é o contrário. Aí você vem com o espetinho e vai espetando o pãozinho, ou você pode também com a língua. Passa a língua toda bisuntada no... No... Aí você vai pescando o pãozinho quando é muito quente, não? Cara pegando maçã com a boca. Isso, mano, é isso aí. É. Nada quente, mais gostoso do que queijo com virilha. Queijo com virilha? É. Ah, velho. Ô, Leonardo! Que nojo. Você quer falar do fundi erótico ou você quer falar do tricolor? Eu comi um fundi hoje, cara, tirou a vontade. Eu prefiro falar do meu tricolor, viu? Do tricolor. Então diga. Se ele fazer um X-Dodô aí, eu prefiro falar do meu tricolor, cara. X-Dodô. Vamos falar do nosso tricolor, então. Fala, menina. Vamos ser tetra ou não vamos? Você é torcedor, cara, do Botafogo. Eu... Ah, do São Paulo. É do São Paulo. Eu sou Paulina. É São Paulina. Quando convém, né? Quando convém. Fala aí, Leonardo, não ouvi. É. Cara, pelo menos eu tô ligado numa época que dá pra falar com orgulho do meu São Paulo, porque teve um tempo aí que tava difícil de acompanhar. Eu, sinceramente, eu acompanho peguei uma fase complicada, mas assim, eu sempre acompanho, assisto todos os jogos. Nunca abandonei o São Paulo, apesar de xingar bastante. E agora eu posso dizer que, apesar de ter desacreditado no Balsa no começo, agora eu tô bem feliz aí com a reação do time e... Como a campeã da Libertadores, uma Mundial, cara. É, provavelmente, se o São Paulo passar do Atlético Nacional, provavelmente o adversário vai ser o Boca Juniors, né? Eu acho que o Boca não tá com um grande time, mas deve vencer o Del Valle ou o Pumas, aquele que passar, né? Uhum. É, e assim, eu acho que... Não sei, eu tô... Vocês podem analisar melhor que eu, mas eu tô com uma expectativa boa, apesar de, assim, achar que lá vai ser um jogo bem difícil, até porque é só olhar o último jogo, né? Os caras conseguiram virar, sei lá, com 45 do segundo tempo, a torcida invadiu 50, o campo, cara. Fica muito próximo ali, assim, acho que a pressão vai ser muito grande lá, assim como a pressão vai ser grande aqui no Morumbi, a gente tem que tentar matar o jogo aqui, né? Tá certo, então. Bom, deixa o seu palpite pra São Paulo e Curitiba, que se enfrentam amanhã, São Paulo com time misto, Ganso não joga, Caleri não joga, Bruno não joga, né? O Hudson, que tá machucado, não joga. Hudson, eu espero, eu acho que vai ser uns 3-1 com São Paulo. O jogo não vai ser no Morumbi, não, né? Nem tô acompanhando. Lá em Curitiba. Curitiba do Kleber Matador, né? Virou matador o Kleber. Ah, é? Fez gol no Santos? Ah, tá fazendo gol em todo mundo agora. Ah, se ele fez muito gol nos últimos jogos, é porque amanhã não vai fazer. Ah, amanhã não vai fazer gol nenhum, amanhã vai ser 3-1 com São Paulo. Então pode tá escrever. Bom. Mas ele pode até fazer um, a gente faz 3. Então tá bom, Leonardo. Valeu, cara. Um abraço. Gente, um abraço. Prazer falar com vocês, viu? Abraço. Alô, Belinho. Falou. É isso aí. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Esse é o momento sem parar ou sem parar agora. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Pô. Abaixa o volume aí, amigo. Baixa, alô? Isso. Pô, o Domênico foi limpar o queijo e não voltou mais. Alô? Fica puto. Fala, Dodô. Não, Dodô, ele foi Dodô limpar. Dodô foi limpar no telão. Confundi sua voz com o Domênico, hein, mano? É, tô bem, aí, mano. Tô bem. Manda o seu galo diminuir um pouco. Não, ele é bem saliente. É aquele português lá do tempo, sabe o galo do tempo? É uma marcada que eu tomei, eu preciso ver isso novo aqui. Tempo. Mas quando foi isso, mano? Ah, já faz um tempo, já deve fazer um ano. Porra, mano. Ah, mas não ligo não, velho. O verdadeiro guerreiro tem orgulho da sua cicatriz, cara. É, mas isso aí não é cicatriz, isso aí é um galo, né, velho? É, mas não faz mal, não, RG. Mas parece que diminuiu agora. O que não mata, fortalece. É verdade. Eu penso assim. É um termômetro que o mano tem aí, né? E quem tá falando aí, velho? É Thiago Guimarães de Oliveira Santoro, mano. Caramba, velho, quantos nomes. Thiago Guimarães, então. E ô, Thiago, quantos anos? É, 23. 23 RG, número 2. Ah, melhor a Sambaca, né? Esse negócio de Santoro não é muito legal, não. Nossa, meu. Que deprê, velho. Eu sou fã da RG. É porque não tem uma nota menor que zero. E a menina dele não tá aqui, ela fica desamparada. É. E ô, amigo, qual o seu pai? O Benjinha já acertou aí, mas é Vila Andrade, Ben. Ah, Vila Andrade. Já foi. Vila Andrade é Morumbi. E você trabalha com o que, cara? Cara, eu sou estagiário numa empresa de engenharia em construção. Eu amava como amava os estagiários numa empresa de construção. Engenharia de construção, você esqueceu a engenharia. E, ô, amigão, você tá sendo explorado na sua empresa ou te tratam bem? Não, me tratam bem. Ah, eu vou te falar. A época de crise é a nossa época de crescer. Né? Mas é isso que eu ia te falar, e nessa época aí tá sendo explorado. Só de estar tá sendo explorado já tá bom. Você trabalha quantas horas por dia? Ah, 6. 6? Pô, então você não tá sendo explorado, você tá explorando. Não, mas estagiário não pode trabalhar 8 horas. Tem limite, né? Tem a restrição. Pô, 6 horas, velho. É, locutor de rádio trabalha assim. É, mas aí geralmente o cara trabalha em 4 rádios pra poder compor a renda. Porra, né? Ah, mas o cara trabalha em 2, 3, 4. O Domênico trabalhou em 6 rádios. Ao mesmo tempo? É. Ele alugava um codec. De uma rádio ele trabalhava em outra, pra você ter uma ideia. É verdade, no começo da carreira. O codec nem existia. No começo da carreira, velho. Não, ele trabalhava em duas ao mesmo tempo. Pô, cinco horas, que moleza. É, não é verdade o que o mano tá falando. Sai de uma, vai pra outra. Sai de uma, não é assim. Ele trabalha em três, quatro, velho. Olha, eu trabalhava em duas. Eu trabalhava em duas rádios. Olha só, mano. Eu trabalhava numa rádio em São José dos Campos. Morava em São Paulo e trabalhava numa outra rádio em Campinas. Isso aí é pra, ou seja, pra as duas no mesmo. Às vezes tinha que sair de São José pra ir pra Campinas direto, porque tinha que ir. O horário era o meu, vida de tempo. Vida era meio loucura. Vida de locutor não, não parece, mas é um pé no saco, hein? Mas valia, Domênico. É, o cara, acho que é só gasolina. Acho que é só pegar o 20 da madrugada, né? Às vezes você. Às vezes você. Quer trabalhar, né? Não, às vezes você trocava. Essa experiência profissional, porque você tinha que fazer. Antigamente, você tinha que trabalhar em algum lugar para você poder ter uma experiência, né? Hoje em dia tem muito cara que já entra em São Paulo, mas na minha época, ou você ia pro interior, ou dificilmente você estreava numa rádio de São Paulo. Dificilmente, falando sério. Dificilmente um locutor entrava logo em São Paulo assim para trabalhar. Era muito raro. Outro dia o cara mandou um e-mail para mim, RG. Pô, dá uma força aí, me arruma um emprego e tal. Ah, manda, você faz o quê? Manda teu currículo. Aí o cara mandou o currículo e tal. Aí antes de mandar, eu falei, mas você faz o quê? Eu falei, não, eu quero trabalhar com administração. Estou formado, estou me formando em administração de empresa e tal. Aí eu falei, beleza, você tem experiência? Tenho. Eu falei, manda o currículo. Aí o cara mandou o currículo. O cara botou lá experiência, meu. Administrador de grupo de WhatsApp. Eu falei, você tá louco, velho. Tá de brincadeira. Os caras agora estão mandando administrador de grupo de WhatsApp. Informática tá proporcionando tudo isso, velho. É uma forma de administrar. O cara acreditou na história do beijo. Não, olha, eu vou te falar. E não deve ser fácil, hein, ser administrador de grupo de WhatsApp, né? Mas, ô, amigão, pô, na sua carreira. Se isso desse dinheiro, eu tava trilionário. Tem pessoas que param. Por exemplo, pra mandar o WhatsApp. Pois é, mano, teve uma época que eu tava em Santos, né? Desculpa, Dona, então... você chegou a errar nome de rádio que você trabalhava em várias? Errei. Viu? Errei porque você é ser humano, às vezes. É falta de concentração. O mano tem. Agora, por exemplo, eu trabalhava lá em Santos, mano, eu entrava na rádio 6 da manhã. Fazia 6 às 10, Sombra, lá. Saía da balada e... Então, assim, não. Ouve essa história aqui. Fiz muito, fiz acho que uns 6 meses fazendo esse tipo de coisa aqui. Então, mano, eu saía daqui de São Paulo, da minha casa, 10 da noite. Aí você fala, pô, por que não saía na madrugada? Porque é o seguinte, o primeiro ônibus que sai, pelo menos naquela época, isso eu tô falando depois de 89, hein? Saía daqui, o último ônibus, meia-noite e 10, saiu o último ônibus aqui para Santos. O primeiro que daqui de São Paulo para Santos, saía 5h15 da manhã. Eu não ia conseguir pegar esses 5h15 e chegar às 6 na rádio, porque demorava uma hora e pouquinho para chegar lá. Então eu tinha que sair 10 da noite, pegar um ônibus, ir até o metrô Santana, pegava aí de metrô Santana, atravessava a linha inteira, porque Santana Jabaquara, para chegar no Jabaquara lá uma meia-noite, e pegar o último ônibus, descia para Santos, pegava lá uma e quinze, atravessava a pé a rodoviária, da rodoviária de Santos até onde eu trabalhava, que era na Tribuna, posso até falar, não tem problema nenhum. E ali era o centrão, ali perto do porto ali, Sombra. Um lugar bem feio ali. Olha, seguro, eu juro, bonito. Eu não sei como é que eu nunca... Eu nunca fui roubado, eu não sei como. É que as pessoas tinham medo de você. Cara. Eu juro por Deus, Sombra, tô falando sério, cara. Só tinha drogado na rua, prostituta e nego louco. Ainda é assim. Ainda? Deve ser pior, né, mano? E eu atravessava aquela... Né? Atravessava, chegar na rádio 1h15, 1h30, ia dormir no sofá ali pra poder entrar às 6 da manhã. É, não é... Não, mas a vida. Aí acabava 10 da manhã, saía da rádio, ia gravar uma coisa, saía meio-dia da rádio. Aí eu... Chegava em casa aqui 2, 3 da tarde, pra poder voltar depois de novo, às 11 da noite. E aí o Rudy, que até 25 anos tomava banho com leitinho de cabra, eu quer sentar na janelinha. Não, não, senhor, mas eu não chego aos pés do Domênio. Ele ajudava na passagem. Ah, o pai do Rudy levava ele em todos os cantos. Você já trabalhou alguma Energia e Alegria da Cidade já, Domênio? Ah, oh, aqui em São Paulo. Você mais trabalhou? Trabalhei aqui. Não, mas trabalhei numa aqui em São Paulo. Depois te conto. Não. Mas o Tavares. Ô, Tavares. Parecidíssimo. É Tavares o sobrenome do ouvinte. Tiago. Não, mas é Tavares o sobrenome, não é? Tiago. Tiago Guimarães de Oliveira Santana. Ah, Guimarães, não é Tavares. Mas tá quase ali. Peraí, hoje não é o dia dos virgens? É. Se ele falou que já ligou aqui e eu acertei o bairro dele, como é que ele é virgem? Não, ah, não fui eu que já liguei, mas você já falou, Vila Andrade. É, tá louco? Ah, Vila Andrade. Time, bah, time! Chama o Bar. É, ficou a sombra, sobe o hino aí. Ah, tá do lado aí do Morumbi, né, cara? É, claro. Fala aí, o que, que você quer falar do Tricolor? Hoje, aliás, todos os ouvintes praticamente são paulinos. Cara, eu tentei ligar muitas vezes aí quando o Gustavo tava aí pra falar com ele. Mas você tem alguma pergunta, ou bem, já liga pra ele agora e faz a pergunta. Então, fugindo um pouco aí do tema de futebol aí do campo, né? O que eu queria ter perguntado pra ele aí é do marketing do São Paulo, cara. Eu vejo o marketing do São Paulo muito atrás aí dos rivais. O São Paulo tem crescido sócios aí por conta da Libertadores. Mas o total acesso lá, que é o site de ingresso, continua horrível. Você não vê uma campanha de nada, você não vê uma catraca pra entrar no estádio como sócio-torcedor preferencial. Mas aí não é dele, né, mano? Sabe o que acontece, cara, Thiago? Não, bem, mas o cara é do São Paulo lá. Não, ele é, o que de repente ele poderia chegar e perguntar lá internamente. Olha, estão reclamando disso, daquilo, mas sim, ele nem poderia te responder. Tem muitas coisas pra melhorar no sócio, muitas coisas. E outra coisa que eu queria falar é que a torcida do São Paulo, cara, ela pesa demais no deles, velho. Eu também não confio no cara, assim, não acho que... É difícil confiar nele, mas o cara tá substituindo o Rogério Ceni, né? É uma transição difícil. E, por exemplo, no jogo contra o Inter, vi um monte de gente falando que ele chama gol. Pô, o cara não teve culpa nenhuma nos gols, velho. Então é foda. Qualquer coisa, a imprensa também já cai em cima do cara. Então, acho que tem que continuar com o Denis mesmo. Tem que ver as soluções. Vai colocar o menino lá, o Renan, no gol, que é bom. Aí ele falha no jogo com o Libertadores, acaba a carreira do cara. É, tem que dar tempo ao tempo, né, cara? O próprio Rogério Ceni aí que você citou, exatamente, um dia na carreira foi questionado, cara. Foi dito que enquanto ele estivesse no gol do São Paulo não ganharia nada. Quer dizer, essas são as viravoltas. Mas isso, mas ninguém questionava a qualidade do Rogério Ceni. É, mas não importa. Aí era uma coisa meio... O Denis, na época que ele substituiu o Rogério, pô, o cara fez muita defesa boa, ele tá sob pressão, mas ele tem qualidade, eu acho, pelo menos. Ó, substituir é uma coisa, ficar no lugar pra sempre, sim, é outra, claro, né? Então você substituindo uma, duas, três partidas é uma coisa, você chegar e falar assim, olha, não tem mais o cara, agora é você... Complicado, hein? É outra sempre, história. Sempre as pessoas vão lembrar, ah, mas o Rogério era bem melhor e aquela coisa. Há comparação, não tem jeito. Mas eu também acho que o Denis não é tão ruim assim, não. Concordo com o Sombra, que é momento de botar os moleques pra jogar. São Paulo tá vindo de uma safra campeão de tudo aí. Acho só que a única falha aí não foi ter subido desde Neres, que até agora foi o único moleque que não subiu aí do principal. Mas de resto, acho que já tem que começar a colocar molecado mesmo. Lucas, qual que é o nome dele? Do... Inácio. Davi Neres, David Neres. É, David Neres. Davi, David. E o resto aí, mas a molecada é boa de bola aí. Tô acompanhando, talvez testasse o Inácio também. O Matheus Seix gostava, mas esse último jogo contra o Inter foi muito mal. Quem? Então, quem foi mal? O Matheus Seix foi muito mal. Você achou mesmo? Pô, eu achei. Achei bem mal. E eu, assim, eu tava vendo bastante coisa aí também. Com o São Paulo chegando na Libertadores, todo mundo fala do São Paulo, né? Então, vi uma reportagem do PVC aí falando que 9 gols que o São Paulo tomou na Libertadores dos 11 tinham sido de cruzamento. Com certeza a maior falha do São Paulo no sistema defensivo, na minha opinião, não depende da zaga, e sim dos laterais que não fecham quando o cara cruza. Pode perceber que os gols são sempre no segundo pau. Não pode deixar cruzar, né? É, tanto deixa cruzar quanto quando cobra no segundo pau, o lateral marca a bola ali. Mas tô feliz com o São Paulo aí, vamos acreditar nessa Libertadores aí. O Atlético Nacional muito forte fisicamente, time habilidoso, aquele Guerra joga demais. Joga bem, né? Mas temos dois aí, né? Um foi expulso e parece que o outro também tem um contrato que vai acabar aí também, estilo do Maicon, e parece que também não vem pro jogo. É o Ibarbo. É. E Benja, você quer das informações aí, Kardec e Arrascaeta, vai trocar mesmo? Olha, o Leco não. Você teve ontem almoçando com a Arrascaeta, não foi, Benja? Foi numa churrascaria aqui. Ele churrascaeta? Ele gosta de uma comida uruguaia, uma carne uruguaia. Eu não tô sabendo disso, não. O que eu sei é o seguinte: tem clube que quer o Leco. Clube que quer o Kardec. O Leco não tá muito disposto a liberar o Allan Kardec, não. O Kardec tem acho que umas 3 ou 4 propostas de clube brasileiro aí. Ah, mas assim, precisa ver. O Inter também acho que queria o Allan Kardec. O Santos quer o Vasco. Que eu acho muito difícil algum clube querer o jogador e fazer alguma oferta interessante. É isso que eu falo, o São Paulo não vai dar o jogador de graça. Exato. Thiago, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, Sombra, deixa eu deixar um abraço pro pessoal do grupo de Soberanos FC aí, que é do grupo do WhatsApp, mandar um abraço pro pessoal do Facebook do Orson Zé de Carlos, e mandar um chupa-pacha aí, que ele é bom moda e não vai nenhum jogo. Manda um chupa pra ele, mano, que ele não faz nada, só corneta esse arrombado. Arrombado, olha que bonito. Que bonito. Prego, modinha, não vai pra jogo, para de encher o saco, para de cornetar. É isso aí, abraço, galera. Falou? Programa bom demais aí, ouvi. Valeu. Você. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, abração. Agora, mudando um pouco de assunto, nesse fim de semana, eu troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Ou seja, continuo com toda aquela comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o meu carro ficou mais bonito, ficou mais bacana, só com adesivo. Esse pessoal do Sem Parar, hein, mandou bem. Agora, com o único adesivo, eu passo por pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinha, com tickets, essas coisas chatas, né? E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Você vai lá no seu celular e baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo. E você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar. Sua vida no seu tempo. Boa. Que tem o oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento de Recubre Plast, né, Dodô? Ah, com certeza, olha só. Você que tá com problemas, e quantos problemas, hein? Eita, meu Deus do céu, infiltrações, goteiras, né? Umidade espalhada pela sua casa inteira. E quando chega aquela visita, ah, rapaz, aí você fica com a vergonha de o cara entrar na sua cozinha, né? Ele que é uma laje, e fica aquele bolor, né? Isso aqui é coisa preta, feia, nossa senhora. Com aquele gotejamento. Nossa, velho, feio demais. Não, meu amigo, acabe com esses problemas. Olha, você tem que proteger sua casa. E você vai proteger agora com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também, Recubre Plast é o único que tem garantia de 5 anos. Vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site que está aparecendo agora. Nesse momento, você que está acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando aí, ó. Você que não está visualizando, acesse sinteplast.com.br, www.sinteplast.com.br. Todas as lojas estão detalhadas lá no site, tá bom? Boa. Mandar um abraço pro Léo, grande Léo palmeirense, proprietário das lojas Léo Tintas. O Léo falou que o Verdão vai ser campeão com 5 rodadas de antecedência. Que isso, Léo! É, Léo! Aê, é, tá Léo! Louco, vai Léo. Ser campeão com 7 de antecedência, beijo, Léo! É, impermeabilizantes, Recubre Plast, me empolguei. Máxima proteção? A toda a sua casa, meu amigo. Muito bem, muito bem. E quem foi que disse que antivírus deixa o seu celular lento? Que nada, experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a 100 mil reais. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Olha aí, notícia rapidinha do Santos, velho. Sim. O Santos chegou num acordo com o Atlético Nacional da Colômbia e o Copete chega antes, não joga contra o São Paulo. Ah, é? É. Ah. Boa. Santos pagou US$1,5 milhão, R$5 milhões. E o Copete vem já para assinar, não atua contra o São Paulo Futebol Clube. É, mas contra o São Paulo a gente não tem precisado muito, né? De jogadores assim, muito bons, né? A gente tem sido feliz contra o São Paulo. Mas o que tem mesmo? Não um timinho meia boca. São Paulo. Hã? Não estamos falando de Santos versus São tá Paulo. Tá falando de quem? O Copete não jogará contra o São Paulo, porque o Copete joga no Atlético Nacional da Colômbia. Ah, e ele vem antes pro Santos. Presta atenção, gente. Pelo amor de Deus, gente. Nossa! Olha que o Santos é capaz de falar, não, vem depois do jogo contra o São Paulo, hein? Cuidado, hein? Olha, eu tenho o informamento do Parmeira pra aproveitar. Manda, vó. RG, você tá bem? Pô. O Parmeira deve ter usado alguma coisa, mano. Ótimo. Aí, tomou algum medo, ou é da hortinha dele. É. Essa horta é bacana aí. E a centopeia voadora? Você mandou um abraço pra ela, meu. Mandei um abraço pra centopeia voadora e pro Tobias. Que é o nome dela? É Doroteia? É o espírito. Ah. Ela é o espírito. Fala do Palmeiras, vó. Ó, o jogador Valtinho da base foi relacionado pela primeira vez do Palmeiras. É um meia de ligamento. Ligação. Quem que é o jogador? Valtinho? Não, Valtinho. Não, agora, é. Agora é que é? Vitinho, isso. É Vitinho ou é Valtinho? Vitinho. Ah, bom. E outra coisa. Vocês viram que o Edmundo falou do dele mesmo? Não. Ele falou, eu fui melhor que o Ronaldo, os números no meio. Quem falou? O Edmundo. Só que o Ronaldo sabia de marketing e eu de mulher. De mundo é demais. Eu, né, também acho, ele jogou meio melhor. Olha, que o... com todo o respeito, uma vez eu falei aqui, cara, você não, tá... não sai na foto comparado mas com o Ronaldo. Mas uma vez eu falei aqui, você não com o Ronaldo. O Ronaldo foi melhor, mas não é, não sai na foto. Não dá pra comparar. Não, você não também tava... acho que o Edmundo foi um grande jogador, mas comparado com o Ronaldo não, e o Romário, não dá pra comparar, mano, mas eu acho que também você não trabalhava na rádio no dia que eu falei um dia sobre Edmundo e Ronaldo. E o que que você falou? Gente, o Edmundo, o que jogou de jogou bola... Jogou muito. Eu concordo. Muito. Acontece o seguinte, o Ronaldo soube trabalhar melhor a carreira dele. Eu também acho. E o Edmundo era louco. Não. Ah, foi isso que ele disse aí. Maluco. Então, agora, pega o Edmundo... Não é o Edmundo que era só mulher, o Edmundo era totalmente maluco. Ele era doidão. Ele era doidão. O Ronaldo não era de ser expulso, o Edmundo era... O Edmundo era dar pancada em qualquer coisa e estourar pra caramba, era estourado e o outro não era. Capotar carro, é viver noitada. É diferente. O Ronaldo era diferente do outro. Mas nesse quesito mulher pode ser, porque o outro até traveco rolou. O outro já, né? O Ronaldo teve muito mais cabeça, não que o Ronaldo. Agora, não, mas em termos de qualidade, olha, também, Benjamin. Vou dizer um negócio pra você, gente. O Edmundo jogou muito, concordo, mas comparado com o Ronaldo, não sai nada. Não, o Ronaldo foi mais. Muito melhor. O Edmundo, não digo muito melhor, mas foi melhor. Se o Edmundo tivesse gerenciado melhor a carreira dele, poderia tivesse ter uma cabeça melhor. Porque o que Edmundo jogou de jogou bola. Jogou muito, cara. Ó, se você perguntar pra qualquer torcedor do Palmeiras. Tá louco, ele tá no meu time dos melhores jogadores que eu vi na minha vida. Até os torcedores da velha guarda. Uhum. Alô, velha guarda. É, Portela, Xerei. Ah, eu tô imitando, vai. Eu vou fazer stand-up. Aí, galera, Portela, Xerei. O Edmundo foi melhor que o Evair. Agora você vai. Então vai, beleza. Silvio Santos. Aí! Oi! Ó, pergunta pra você. Você gargarejo, porra. Lula. Brasileiras. Ah, o Lula também. Não sabe. Aguinaldinho. É menino. Pô, isso aí tudo fácil. Silvério. Que golaço! Domênico! Mas ó. Olha, e não perca, hein, quinta-feira. Mano. Peraí, e não perca, hein, quinta-feira, eu estou meu stand-up. Eu vou aqui, o ouvinte de 97 pode ir. 21 horas, tô lá. É sexta-feira, meu. Ouvinte que ligar, ó, o primeiro, mandei um forte convite. O que errou? Agora foi o valor. Mano. Gente. Ele fica bravo? Não, mano. Se você imitar, ele vai ser uma honra pra ele, você tá louco? Esqueceu de agradecer os ouvintes do estádio. Os ouvintes que vão no espetáculo, pô. Olha, eu queria agradecer muito os ouvintes do estádio, viu, Sombra? Primeiro, pra mim, um sonho que eu realizei tá aqui nesse programa, que eu sempre ouvia desde moleque, né? Mas ele tá falando um negócio verdade. E me ajudou muito, viu, Sombra? Porque quando eu chego no meu show, eu pergunto, né? Quem é que veio da onde? Ninguém falava do Altas Horas. Impressionante, Sombra. Então, isso não é verdade. Só um minutinho. Eu só tenho a te agradecer, viu, Sombra? Pô, você tá no 97. E eu vou estar lá no resort também. E vou fazer o stand-up lá. Seu espetáculo vai ser quando? Seu espetáculo? Sexta-feira agora, 21 horas. O primeiro ouvinte que ligar aqui, eu vou dar um par de ouvintes. Mas você falou um negócio que é verdade. Os caras pedem pra mandar abraço aqui, eu não mando. Imita o Motinha. Todos os shows pedem. Não, aí ele me imita. Quando convém, sou eu. E você, o que tá achando da semana? Bom. A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é brasileira. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Por que você não aproveita agora mesmo e pede a sua? Acesse o site e, para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97. Estádio 97. Tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Benjamin, você sabe jogar pôquer? Não. Não sabe, é uma vergonha. Um judeu que não sabe jogar pôquer... É o mesmo, olha, vou te falar uma coisa, um pecado capital, você sabe disso, né? Lamentável, veja. É, tem o risco de perder dinheiro. A colônia você é uma vergonha pra colônia. Mas todo mundo joga? Pode ser. Todos jogam, todos. É possível. O bebê judeu, ele já nasce jogando pôquer. É mesmo? É verdade. Caramba. Já nasce, tô mentindo? Os meus não, mas... O seu, mas os seus são tudo fora da curva, que nem pai. É brincadeira. Já nasce com quipá de copas. Quipá de copas. Sensacional. Então, atenção, você que é amigo do Benjamin, ou você que não é amigo do Benjamin, mas quer uma oportunidade de jogar um pôquer e concorrer numa premiação de R$150 mil. Presta atenção. É, preste atenção. Está chegando aí o segundo torneio Energy Poker. Vai acontecer de 17 a 19 de junho. Aí você fala, mas como eu faço inscrição para esse torneio que vai ter uma premiação de R$150 mil? Você vai lá no site energypoker.com.br e faça a sua inscrição. Preencha a ficha, vai ser emitido o boleto, você paga ou você paga pelo seu cartão e você vai concorrer a um prêmio de R$150 mil, ou melhor, a premiação total, né, do torneio de R$150 mil. Primeira edição do torneio foi um sucesso. Participe da segunda edição. Vai ser legal demais. De 17 a 19 de junho. Segundo torneio Energy Poker. Vagas limitadas. Vai ser legal demais, hein? Faça já a sua inscrição. Inclusive, as inscrições antecipadas já dão direito a 3 mil fichas adicionais. Muito bom! Participe! Quem é que joga poker e não quer entrar numa premiação dessas, não é não? Eita, nossa, R$150 mil, não é fraco não, hein? Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento da BV Financeira, narigudo. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até duas vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado, o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, é BV! Vamos lá, último ouvinte da noite no telefone. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol, Dodô! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Capitão! Alô! Alô, Domênico? Opa, quem é? É o Carlos Henrique Martins de Oliveira. Tudo certo aí, Carlos? Tudo bem, e você? Beleza, tranquilo. Caramba, mano. Consegui, baralho. Uhul! Pô, o mano tá com galo na cabeça. Você tem remédio pra isso? Remédio? Tem um facão pra ele. Caramba! Tem facão? Que isso? Uhum. Eu tô assistindo muito Sexy Hot, ouviu? Ô, mano, se tiver alguma coisa debaixo da pele aí, você toparia fazer uma cirurgia ao vivo pro estádio? Mas por mim, sem problema, velho. Abri a testa do mano aqui no ar. Isso, por amor. Ele tá com um elefantíase na testa. Isso, por amor. Não tem frescura, não, filhão. Você assistiu o Poltergeist? assistir. E sai um monstro da barriga aqui, vai sair, vai nascer um... Da testa. Não, mas o monstro saía da barriga no Poltergeist? Sim. Poltergeist... Mas no Alien, não? Acho que é o Alien, hein? Tanto faz. Confundindo. É, o Poltergeist é, Benjamin. Tanto faz, os dois times... Não, nada a ver. Não. Os dois times são uma porcaria. Burro! Burro! Alien, oitavo passageiro, porcaria onde? Tá maluco, tá maluco. Esses filmes são horrorosos. Você tá falando de dois clássicos do cinema. Alô, se beber no caso, e também sai o Alien na barriga. Alô. E um pouco mais. É, com certeza. Oh, velho, idade, é. Quantos anos? É, 28. RG, 2.8 hoje, hein? É, tem lugar que chama Matão, tem lugar que chama Matins, depende, né? Ah, sensacional! Depende da região. Bota 6! Quanto? 6. Quanto? 6, tá bom, 6. Tomou alguma coisa, velho. Não é possível. Cicuta. Ah, tá bom, tá bom. Ô, oh, meu velho, e Cicuta. Qual é o bairro aí? Aqui é... É, Jardim Aldir. Quê? Jardim Aldir. Você lembra do Aldir Pérez? Aldir Pérez, goleiro. Aldir. E tem esse bairro, conheço muito bem, que foi um bairro que foi feito em homenagem àquele Aldir Blanc. Então, eu lembro bem disso aí. É Barueri. Ah, exatamente. A sua Barueri querida. É, eu trabalhava em Jandira e morava em Barueri. Ah. Ah. Porque não, aqui é do lado da divisa com o Jandira. Ah, é lógico, eu morei. E o time aí, brother, qual o time? O time é o tricolor finalista do da Libertadores. Ô, tá nessa confiança toda, cara? Já vai ter o camarote aí pra final, né? A pior mentira é aquela que você conta pra si próprio, velho. Você não acredita nisso. Mas você quer ir na Bombonera ou você quer ir no, na Colômbia? Mas só acredita quem tá lá, né, mano? Não, depende. É, depende. Bem lembrado, hein, Carlos? Tiveram uns que tiveram por lá e não acreditavam. Falavam, acho que não vai, hein? Pô, acho que já foi. Ó, nosso amigo Marcelo Neves, tricolor lá do Camarote Único, sim, falou, tricolor já está na final. Com certeza. Olha que bonito o Camarote Único, hein? Isso é outro absurdo. O pai dele jogou no Corinthians, no Santos, e o Marcelo tá no São Paulo. Absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Você para com o isso. O Gustavo também, filho do Sócrates, vai torcer pro São Paulo. Absurdo. A família inteira é de São Paulino. Ah, para. Meu pai jogou no Corinthians. O errado era o Sócrates. Não, né? Apesar do Sócrates ser santista de coração, mas marcou história no Corinthians. É, então. Quando o Gustavo nasceu, o Sócrates já era ídolo do Corinthians. Ele não poderia ter torcido pro São Paulo. Como não? Lógico que não. Que bobagem você tá falando. Não é bobagem, não. Ô, Carlos. Sim. E aí, rapaz, nosso tricolor aí, você acha que a gente vai ter uma parada muito difícil? Carlos. Qual a previsão que você faz desse jogo? No brasileiro? Não. Da Eurocopa. É a possível final da Eurocopa. Até faz sentido o que ele falou, né? Porque amanhã São Paulo joga contra o Curitiba. Joga 6 de julho, você tá louco. Contra o Curitiba, seu louco. Amanhã São Paulo joga contra o Curitiba. Você tá chato, Benjamin. Pra você tudo é ruim. Fazer xixi, tô apertado pra isso. É, hoje você ficou enchendo o saco do RG, enchendo o saco do Rudy. É. Enchendo o saco do Domênico, jogando queijo na orelha dele. Hã? Não, tá precisando que eu faça pro Nacional, pro Atlético Nacional. É que o São Paulo vai ter que fazer o placar aqui, né, no Morumbi. Se ele empatar ou perder, pra mim já pode esquecer, viu? Se ele deixar pra tentar ganhar lá, vai ficar muito difícil. Aí... Traduza em números, o que é fazer o placar no Morumbi? Ah, 2-0 pra cima, 1-0, 1-0 acho que ainda dá pra segurar lá ainda. Apesar que a... O Rosário não segurou, hein? Então, e a zaga do São Paulo, pelo amor, né? O Rodrigo Caio, todos os gols que o São Paulo toma é em cima dele, é inacreditável. Você acha tão ruim assim o Rodrigo Caio? Ah, não é que ele é ruim, é que ele... Eu acho que ele é o oposto do Maicon, o medo que o Maicon coloca nos atacantes, o Rodrigo Caio é o contrário, o cara vai nele que você faz o gol. Entendi. E o Denis também, né? É, tá difícil. O outro ouvinte aí falou que o pessoal tá culpando muito ele, mas... Eu acho que ele falhou muito feio aí em alguns lances, não deveria, né? É que a torcida de São Paulo... Principalmente com o River Plate e o Strongest. Ó, o Denis, cara, ele é um jogador aí que ele não passa segurança. Mas eu entendi o que o outro ouvinte quis dizer, porque a partir do momento que a torcida de São Paulo, qualquer bola que for na área, já começa a meio que cornetar o cara, mesmo que ele erre, você só tem se você tiver que fazer uma análise disso daí, você mais atrapalha criticando ali dentro do estádio do que ajuda, talvez falando, pô, vou criticar no próximo lance, o cara pode ser que pegue a bola. Não vai pegar, velho. O Denis, cara, ele já é um cara que tá avisado pela torcida e qualquer manifestação contrária contra ele dentro do jogo é prejudicial, porque concordo. O cara já tá pilhado. Concordo. Concordo, dentro do jogo. Mas não, é que apoiar, não, tá não lá, não dá nada, não tem como não dá, fazer. Não vale. O Balsa não vai tirar ele pra colocar o Renan Ribeiro. E outro, o Renan Ribeiro também não é um Peter Cech, não é um Van der Sar, ele não vai fazer muito diferente do que o Denis vem fazendo, apesar de eu achar que o Renan Ribeiro acho é mais goleiro do que o Denis. Eu sinto mais segurança no Renan Ribeiro. Mas é que tá, Sombra, diante de um jogo como o Atlético Nacional, estádio lotado, o Renan Ribeiro talvez possa estar com o psicológico abalado também, falar, pô, será que eu vou pegar a bola quando vier? Será que numa dessa eu vou tomar um frango como o Denis já tomou também? Então o Denis, nesse sentido, ele tá mais calejado. Eu acho que o Denis, ele não tende a sentir tanto quanto o Renan Ribeiro. Mas querendo ou não, velho, torcedor de São Paulo hoje, se começar a cornetar o Denis e meter o pau durante a partida, só vai atrapalhar o cara. O cara vai ficar ainda mais abalado ainda. É. O Carlos, o meu amigo aqui, Salomão, tricolor fanático lá da Art Walk, ele acredita que se o São Paulo fechar com o Maicon e ainda reforçar um pouquinho mais o time, vai chegar na final. Você concorda? Então, não, eu concordo que o São Paulo, eu tô vendo muita raça no São Paulo, né? O que a gente não via no começo do ano... É, nesses últimos jogos da Libertadores, o São Paulo ele mostrou muita raça que, na minha visão, está compensando a falta de técnica, né, de habilidade. O São Paulo carece muito de um jogador habilidoso, um jogador que faça diferença. Apesar de ter o Ganso, ele não... Seu Ganso! Mas apesar de ter o Ganso, ele não está fazendo essa diferença. Né, esse ano do Ganso... Um jogo ou outro ele faz, mas... O time não vai pra frente e... Olha, 2016 podia ser considerado como o ano em que o Ganso mandou o Benjamin chupar. Porque o Ganso tá jogando bem. Eu torço pra isso também. Eu critico muito o Ganso, mas eu torço pra que ele faça a gente comemorar esse título aí, viu? Então tá bom, amigão. Então olha, o seu palpite pra amanhã, São Paulo e Coritiba. Ó, com o time reserva, eu acho que o São Paulo ainda consegue uma vitória lá, viu? É mesmo? Tomara, porque como a gente tá jogando com time misto, quanto mais puder somar de pontos, né? Nesse período aí que a gente tá envolvido com a história de Libertadores, time misto, melhor, né, cara? Eu não concordo muito o Kardec lá, vou falar pra você, viu? Ele já há muito tempo não vai mais pro São Paulo, não adianta ele. Tem que mandar ele de volta pro Palmeiras lá, que é melhor. Ah, mas mandarizão. Palmeiras, Palmeiras não quer. O Domênico, se o Kardec volta pro Palmeiras, o Domênico vai fazer da vida do Paulo Nobre um verdadeiro inferno. Aí eu aceito, viu? Aí entra quando o Corinthians faz dois gols, o Domênico consegue o nome dele no braço. Planisso Beluso foi suspenso por um ano, né? Por má gestão, né? O Beluga, né? Não pode nem entrar no clube. Porra! Falando nisso, o Domênico, o cara mais imparcial do rádio. Obrigado, muito obrigado. Perseguição política, né? Obrigado. Você achou, Ben? Lógico. É mesmo? Poxa. Tá ótimo. Se você for proibir a má gestão de presidente do Palmeiras... Meu Deus, hein? Tem vários que não podem entrar. Mas o Tirone também tá em julgamento, não tá? Lá? Acho que ele conseguiu mais um tempo aí pra se defender, se não me engano. O do Santos foi bem aplicado no Odilho. Má gestão é uma coisa. Eu sou a favor agora. Você vai punir, suspender um presidente, um ex-presidente por má gestão? Eu não concordo. Se tem alguma coisa errada... Não, se deu prejuízo, que... cabe. Não. Se deu prejuízo, mas cabe. Mas o presidente de clube pode entrar em... Que não entra. O Odílio é um. Você viu o exemplo do Odílio? Não, foi até pedir a cabeça dele. O Odílio é diferente. O Odílio, o negócio do Leandro Damião... É prejuízo, Benjamin. Não, não é prejuízo, velho. Aquilo é uma coisa que tem que ser investigada. O do São Paulo também não pediu a cabeça dele lá? O Aidar? O que é... comprometedor é uma coisa, agora má gestão... O Aidar pediu a cabeça. Carlos! O Aidar pediu a cabeça, não foi por má gestão. Ô, Carlos. Acaba sendo, né? Acho que não. O Aidar ficou provado, tem gravação, tem desvio de dinheiro. É, má gestão, Benjamin. Isso é má gestão, mistura as bolas. Não mistura as bolas, não. Às vezes você pode fazer uma má gestão, mas... É uma má gestão. Não, tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa errada, uma corrupção. Outra coisa é má gestão. Má gestão pode acontecer por duas causas. Uma por incompetência e outra por improbidade. Não deixa de ser má gestão. Tá certo? Mas não significa que... Às vezes o cara não é por improbidade, é por apenas incompetência. Tudo bem, mas é uma má gestão. O cara fez uma má gestão. Você ser afastado por incompetência eu não acho correto. Por improbidade, sim. É, O Beluso, eu não sei, ó, que estão alegando, né? Que alegam, mas... Ô, se Carlos, tiver alguma coisa grave, mas eu não sei. Então, é isso que nós estamos falando. Um abraço para você e toda a grande Barueri. Para vocês também, parabéns pelo programa, sensacional, não perco um dia, nota 10, Sombra. Você ganhou também o ingresso para ir quarta-feira que vem lá na Overnight, no Happy Hour da Overnight, onde nós faremos o Estádio 97 ao vivo, tá bom? Ah, excelente, obrigado. Parabéns, valeu! Obrigado, Sombra. Aliás, todos que participaram hoje ganharam. Até mais, tchau, tchau, valeu. Obrigado, tchau. É, esse é o Estádio 97, oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada! Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixa agora! O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra Narigudo. Olha, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer, hein? E segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. É dia de jogo, de chamar os amigos, a família e tomar aquela Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você? É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar a Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Impermeabilizantes Recubre Blast, máxima proteção para toda a sua casa. E às vezes, quando você está no trânsito, pode acontecer isso. É, realmente é desagradável. Para quantas pessoas já não aconteceram? Mas pro caso de quem bater na sua traseira for a Paola Oliveira, sinta-se seguro e tranquilo, porque a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e pronto, libera o conserto na hora. Por isso é o Bate Pronto. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E também não é isso, só isso não. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Ó, e aproveita, já que você vai estar do lado da Paola, faz um selfie com ela. Senão o pessoal não vai acreditar, né? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, velhinho, quem ganhou prêmios da Energia 97? Muitos prêmios. O boné da Energia, por exemplo, Jefferson Leônidas da Silva. É, boné Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br? A camiseta, o Thiago Leitão. Boa, Thiago Leitão, parabéns, ganhou aí a sua camiseta. E quem ganhou... Mas aí é sacanagem, né, quando é... Que eu saiba, familiar de integrante do programa não pode participar. Mas o Leitão é familiar de quem? Dodô. Porco? Porco? Da família do porco? Falou que é São Paulino. Trouxa. Mas é família. Na família dos porcos. É Leitão. É dos porcos. Leitão. Leitão é nós. Nós. Leitão. É da vara, é da vara. Boa, Leitão. Vira Você criaria verdão, um porquinho? Não. Não? Não. Oh, porquinho não. É legal. Por que não? Olha, bicho, o animal que eu gosto é cachorro. Pra cacete, viu? Vai, porco é pra comer, né, Benjo? Em qualquer um dos sentidos. Oh, um bom mais, mãe, uma feijoada. É, ele come, ele come. Eu vou te levar pra comer feijão amanhã. É, você prometeu? Amanhã. Faz dois anos já que você prometeu. Amanhã, qualquer amanhã. Aonde? Que hora você acorda? Depende. Se for. A feijoada que ele come, você aí. Não come, RG. Se for. Às 11 da manhã. Se for a feijoada dele é aquela de fresco, de frango. É um horário bom. Mas se for. Então. Tem frango, se for a de frango. Parece uma canja de hospital, velho. Não, tem. Que ervilha. Parece canja de hospital. Tem frango, cenoura, ervilha, batata. Tem Olha, tudo menos carne de porco. O que tem aí nessa feijoada? Amanhã eu vou... É tudo que tem a feijoada normal. Não, pode ser. Só que ela não vem carne de porco. O resto é tudo igual. Ué, então não tem nada, porra. Só tem carne de porco. Então não tem nada. Ué. feijoada. Ah, é uma boa, cara. Vocês continuem comendo. É só porque arroz preto. Pô, é uma delícia. Preto, né? E outro, você come, você não sai lá que rolando pela rua, querendo tem dormir. Como. Ah, eu com essa feijoada tem sua aí, dá pra sair tá rolando. Arroz preto, farofa, tudo. O que mais? Linguiça de frango. Linguiça de credo, frango. Credo, velho. Delícia. Nossa, mano. Então não vai, eu vou. Toma uma sopa de água de chuva. Eu quero ir, Olha os ingredientes. Linguiça de... Olha aqui, feijoada judaica. Chulent. Não, isso é outra coisa. É outra coisa? Não, não, não, não, não, não. O chulent é uma feijoada de feijão branco, é outra história. Tem nada a ver então, isso aí. É, feijão branco, é. Feijoada caché. Ah, tem feijoada branca também. Não, isso eu não gosto. Não, mas é uma chulent. Isso é outra história. É. Não é feijoada. Deixa eu beber água de chuva que é melhor. Estádio 97, fecha por aqui. Quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Joguinho do Sem Parar, muito legal pro inverno. O Diego Rafael. É, boa. Um abraço pra Priscila, pro Jeová, todo o pessoal do Sem Parar. O estádio volta amanhã às 5h30. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está no...